20 saiu atravessando as paredes. 20, já saiu assim, já puxa uns 3 comigo. Ok, como você foi muito bem, a dificuldade era 4. É. 20 dividido por 4 dá 5. Isso. Você teve 5 ampliações. Tá vendo? 2, 3. Dá pra levar todo mundo com você. Bora. Bora. Ok, todos vocês conseguem sair. Você já vê um N já bem lá longe, já andando, rodando pra escola. Né? Aí ele tá lá, distraindo. Não, eu vou no forno da cozinha, porque pelo menos já recicla isso daqui. Né? Já não desperdiça energia. Já aproveita pra fazer sopa, manter o ambiente aquecido. Vocês escutam de longe, né? O professor falando, parece que você está melhorando, Bender. Muito bem. Faça isso, então. Não, obrigado, Sr. Vernon. Né? E aí ele vai saindo, olha pra trás. Vira, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Vazou. Aí... Vocês estão olhando pra trás, vendo ele? A gente tem uma olhada de rabo de olho, né? O padrão. Ok. Ele vai saindo assim, vocês... Vem assim, ele botando o pé pra fora assim da sala, tá? Ele olha assim pra vocês, dá um sorrisinho e ele... E despenca pra trás. Despenca pra trás, esparra aquele monte de papel na sala do professor. Vocês escutam o professor berrando com ele, gritando lá, né? Aí ele, não, desculpa, começa a recolher os papéis e cria uma distração perfeita pra vocês. O que vocês pretendem fazer? Vamos zoar essa escola aí. Vamos zoar essa escola aí. Né? Mas exatamente o quê? Pô, eu acho que eu vou até o meu armário, pegar minha arma de airsoft. Você vai explodir outro banheiro? Não. A ideia agora é caçar o professor por dentro da escola. Caramba! Fala pra você que eu tô pensando em fazer um lanche. Eu vou lá caçar a sala que o faxineiro tá agora, porque aquela ideia de prender dele ainda me é útil. Eu ainda preciso fazer aquilo. Se ele for da mãe, tem que ficar preso na escola. Ok. Tá. Vamos lá. Armário. Corredor dos armários é aqui, ó. Corredor dos armários é aqui, ó. Sai da biblioteca, vem pra cá, corredor dos armários. Vai lá, chega até seu armário, tá? De boa, tá? As nossas coisas estão com a gente ou estão nos nossos armários? Nos armários. Ah. Obviamente. Vocês entraram e foram direto pra biblioteca, então estão sem suas coisas, tá tudo nos armários. Eu vou ter que pegar meu skate, porque... Pá. Ok, então vocês dois vão pros armários. Acho que eu também vou pros armários buscar minhas coisas. Eu fui atrás do sala de arte, trancar o faxineiro. Eu vou lá pra cozinha mesmo, comer alguma coisa. Saquear a cozinha. Oxi. Eu vou pro armário também. Pro armário também. Ok. Eu que os caras armário. Aqui vão me bancar, mano. Eu que se foda. Tá. Bom, inicialmente vocês fazem todos o mesmo caminho, vêm por esse corredor aqui. Passam em frente dos armários, esses três param ali nos armários para pegar as coisas deles. Você continua, vai lá para os fundos da escola onde tem a cozinha e você vai em direção até a sala de artes para trancar o professor, o faxineiro lá. Tá? Todos vocês, teste de perceber. O perceber é o 4 ou 6, né? Esse lado aqui dá 10. Estourei aqui o 6 e o 4. Eu rolo os 2. Rola os 2. Eu rolo o 4, tá. E aí você vai ver qual que vai ser o melhor de todos. O meu deu 1 e o 3. Morreu. Não percebo nada. Outro 6. Nunca percebo nada. O 6 então vai ficar o 6, né? O meu deu 3. Porra, 12. Não para, não. 6, 1. Deu 13. Valeu. 13. Percebeu 12, tudo. 13, então. Você tem perceber? Não, né? Tem sim. Então tá. Então menos 2. Não, menos 9. Menos 2 deu 11. Fiz 9. É o 11? Menos 2. Não, ok. 13, muito bom. 2, 11. Nossa, tô bom. Ainda bem que eu não faço exato. 11, tá. Só somam quando rola de novo, né? Isso. Quando não rola, conta um só. Isso tá. Mesmo. É, então conta o meu foi só melhor. 5. Ampliações, 1. Ampliação para cada um. Quem tirou acima de 4, hein? Eu tirei 11. Eu tirei 4. Só, tirei só o N que não percebeu nada. É. O Enem tá lá, fuçando no armário, tentando arrancar a arma de airsoft dele. Né? O armário é pequenininho. De airsoft é Airsoft, ela é inteligente. Ela tem as duas. Ela é rica, ela tem as duas. Com uma ampliação, eu posso dar uma cutucada nele, assim? Pode. Cutuco o que eu percebi, mas ainda não sei o que é. Ok. Vocês percebem a aproximação de alguém vindo pelo corredor, vindo dos fundos da escola. Tá? Você já está lá na frente, já quase virando para ir em direção ao cozinho, ao refeitório. Você já está ali na sala onde o faxineiro se enfiou já para travar aquilo. Tá? Quando vocês percebem a aproximação dessa pessoa. Você, apesar de estar longe, percebe a pessoa vindo, né? Dá um cutucão nele para ele ficar quieto. E você também consegue perceber essa pessoa vindo. Vocês sabem que é uma pessoa só. E pelos passos da pessoa que está vindo, vocês sabem que a pessoa está de salto alto. E vocês dois ainda percebem o seguinte. Pelo modo de caminhar, vocês sabem quem está vindo ali. É justamente ninguém menos que a professora de artes de vocês. De arte? Que tipo de arte? Artes marciais. Não, não sei. Esporte de encrenca, cola com nós. Não, não é essa arte, não. É a senhora Evelyn Fairchild. Essa moça simpática aqui. Tem cara de drogas. Tem cara de drogas. Eu vendo pra ela de vez em quando. Tem cara de nóia mesmo. Você é cliente. Essa é a cliente. Essa aí pra mim é de boa. Né? Vocês escutam o claque-claque do salto alto dela. Como é que ela é? Ela geralmente é de boa, ela geralmente é cuzona. Não, ela é professora legal, gente boa. Quando ela tá chapada, fica vendo. Das artes. Das artes. Das artes. Inclusive, a maioria das esculturas que tem dentro da escola. Aliás, inclusive, uma escultura que tem na biblioteca, que tá na foto aqui. Dá pra ver? Dá pra ver que é uma escultura dentro da biblioteca, ó. Foi ela que fez. Uma artista plástica que tem um certo renome até. Devia estar drogada fazer isso aí. Né? Ela vem vindo, claque, claque, claque, quase virando a esquina onde você tá ali na ponta. O que vocês pretendem fazer? Tem alguma coisa pra se esconder ali? Tem, assim, o beiralzinho batente das portas e os armários. Eu imagino que ela vai virar, porque ela, no caminho dela ali, ou ela vai entrar na sala de artes ou ela vai voltar pra onde a gente tá. Certo. O que tem próximo nos armários aí que dá pra se esconder? Os próprios armários. Mas não cabia arma, eles deram só... Não, não, entre os armários, por exemplo, bloco de armário, espaço, bloco de armário, espaço. Né? Ah, então eu me escondi. E assim, ó, cadê, como é que é isso aqui, deixa eu entender. Pro lado de cá, assim, estão as salas de aula. Dá pra se esconder assim na portinha de uma sala de aula. Tentar ver se tem alguma porta aberta. O que vocês querem fazer? Ou ficar ali de boa. Eu vou me esconder até no armário ali. Atrás do armário. Acho que vai ser mais próximo pra mim ali. Ok. Já tava lá? Eu imagino que ela vai pra sala de artes. Tem algum espaço em cima dos armários? Tem. O armário não vai até o teto. Ah, então vou tentar... E por cima dos armários, ficar ali em cima dos armários. Oh, eu vou ao encontro dela e evito dela ir pra sala de artes porque eu prendi o filho da puta lá dentro e eu não quero que ela solte. Ah, eu tô muito puto com esse cara. Tá legal, vai subir no armário. Teste de escalar. Se esconder nos armários. Entre os armários. Furtividade. Eu não vou fazer nada, vou ficar ali fazendo. Vai ficar de boa? Novo nessa furtividade. Eu fui ao encontro. Vai ao encontro dela. Tem um 4. 6. Aqui deu 3. Aqui deu 6. 9. Eu tenho escala. Eu que fui até ela, não precisa fazer nada, não, né? Sobe de boa. Não. De boa. Sobe de boa no armário. Quanto deu aí? Quanto deu aí? 4. Deu 4. 4. E 2. 4. 4. Mas eu não tinha o furtividade. Então rola o 4 de novo. Não, mas o 4 que, rola, que ele tirou foi no D6. Salve agora. Ai, desculpa, gente. Deu um upgrade aqui agora. Ah, agora. Subi de novo. Bom, a professora viu vocês. Por quê? Ah, é, acendeu a luz. Passei, você não viu que acendi? Eu tô em cima do armário. Peraí, eu apago de novo. Bom, rapidamente vocês veem o Alfred se afastando de vocês, indo e virando no corredor. Tá nas drogas. Quando você vira com o corredor, você dá de cara com ela. A intenção é essa. Ah, ela tá indo pra tal. Que susto! Que susto! O que você tá fazendo na escola num sábado com neve? Eu fui trancado no armário e eu tive que rebentar ele pelo lado de dentro pra não conseguir sair. E aí colocaram na detenção porque eu rebentei a porta do armário. Ah, que pena. Devia ter chamado o Cal pra ele abrir o armário pra você. Então é por isso que eu tô com muita raiva do Cal, porque eu chamei, ele passou, olhou assim, deu risada e foi embora. Ah, deixou eu preso dentro do armário. Ele é um piadista mesmo. Tá rolando uma pegação aí, galera. Não diga isso. É muito feio esse negócio. Tá ali, mano. Eu tô indo pra de artes catar um calco. Não duvido. Bom, Agora você tá na detenção. Mas aqui no corredor? Eu saí pra ir no banheiro. Ah, sim. Bom, e eu saí pra tomar um café. Ela tá com um copo de café na mão. Bem, eu vou voltar pra minha sala agora, então. Ela volta pra sala de ar? Sim. É, mas... Eu trombo com ela e derrubo o café na roupa dela pra ela ter que se lembrar. Mas não vai tirar aquele filho da puta lá de jeito nenhum. Mas tá. Tranca ela junto. Eu fiquei preso no armário. Aí, se trancar ela junto, ele vai ficar contente. Você quer fazer isso parecer um acidente? Parece um acidente. Ok. Bem. Vamos lá, então. Você vai fazer um teste, né? Então? Deixa eu ver. Não lembro todas as perícias ainda. Fiquei com dor dela, era gente boa, o café tava quente, mas tava quente. Acidentes acontecem. Persuadir. Tá na terceira coluna de perícias. Persuadir meu tem 12. É. 12, mas ele é. 6. Esperteza. Isso. Esperteza tá no 10, ele vai pra 12. É isso? Não. Quanto você tem pra persuadir? Persuadir eu coloquei 2 aqui. 2. 2 pontos você gastou, então ele tá no D8. Não, no D6, desculpa. No D6. Então você vai jogar 2 D6. Um D6 mais o outro que é o dado selvagem. Mais outro outros aqui. Isso. Gente, inclusive tem uns D6 gigantes aqui que eu trouxe. Se vocês quiserem usar eles como dados selvagens, vou destacar. 5-5. Ok. De boa. Eu ia até dar um bônus, acabou não dando tempo de eu falar. Mas assim, você dá aquele esbarrão nela, o café dela vira assim, cai assim nos peitos dela, e ela. Alfred, mais cuidado. Tá muito apertado. Pessoal. Por isso que você ficou preso no armário. Não, você é muito não, desastrado. É porque você é desastrado. Não, foi porque o Bruce, os amigos dele do atletismo, me colocaram lá dentro do armário. Ah, é? Eu vou ter uma conversa com o Bruce. Agora vá no banheiro logo antes que você suje mais o chão. Vai pra ti. Bruce é filha da puta. Mano, é. Vá, corra pro banheiro. Banheiro. Vou ter que me limpar inteiro agora. Droga. Você tá indo pro banheiro profundo. Tá? Ela vai e continua indo assim pro corredor. Tá vendo isso? Vira a esquina e sai no corredor onde vocês estão. Já vê a Alex. Vai indo assim. Vai passando em frente à sala de artes. Você vê ela. Bom dia, Alex. Bom dia, professora. Detenção também? Não, eu dormi aqui sem querer e acabei de acordar e eu acho que eu tô meio trancada na escola. A professora vai querer alguma coisa hoje? Cliente, parça. Uma blusa nova seria muito boa. Olha, blusa eu não tenho, mas eu tenho um cigarrinho aqui que vai fazer você esquecer dessa blusa. Tem um 4,20 aqui. Ela olha pra você assim. Você ainda não parou com essa mania? Professora, tenho 2 irmãos pequenos pra sustentar, né? Ao vivas. Alguém tem que sustentar as crianças depois que a mamãe foi presa. Ela olha assim, ela volta pro corredor. Oi, Alfred, bom dia. Alfred. Oi, Wayne, bom dia. Bom dia. Eu vou fingir que eu não ouvi isso. Obrigada. Como a gente conversa fora da escola depois? Se você quiser, eu faço um desconto. A gente conversa depois. Só porque você é minha professora preferida. Obrigada. Você é uma das minhas alunas favoritas. Dá uma criatividade pra essa moça. Depois, se tiver um tempinho, passa na minha sala. Vamos conversar um pouco. Posso sim. Pode ser na segunda? Pode. E você percebe assim que ela fala isso com... Assim, com um pouco de frustração, de tristeza. Tem que ser hoje. Mais tarde. E ela vai saindo, indo em direção lá pra frente. Passa por onde você tá. Tá? Olha pra onde você tá, assim. Ignora. Vê o Wayne lá. Dá um sorrisinho pra ele. Vai seguindo, vai indo embora. Tá? Não vê você lá em cima. ou menos é isso que você imagina. Mais ligeiro. Tá? E vai indo embora. E vira aqui na frente como quem fosse em sentido da biblioteca lá. E aí? Eu pego a minha arma de airsoft. Ok. E volto pra biblioteca. Pra biblioteca. Eita. Eu desço. Ok. Pego meu skate, meu isqueiro e minha tinta spray. Boa! Olha só. E? Primeiro eu subo no meu skate. Eu vou acompanhando o pessoal, assim, quero participar dessa zoeira. Ok. Não, vamos todos pegar as coisas da no armário mesmo, todo mundo pegar as próprias coisas então, imagino. Ok, vocês estão com as coisas de vocês, de boa. Tá? Biblioteca, biblioteca. Eu peguei meu compasso, o nerd dele no bolso. E fui preparado porque se o Wayne for fazer graça lá na sala, eu tô preparado pra dar. Eu viro ali. Aliás, vocês têm algumas coisas que queiram pegar no armário de outras pessoas, assim? Não sei. Tu abre? Toma. Não, vamos chegar, vou fazer rápido aqui nessa explosão aí. Tudo. Não, vamos esperar o Wayne sair. Abre o do Wayne aí pra nós. Ô, gente, eu tenho uma ideia melhor. A gente pega o skate, dá um skateado na cabeça do Wayne, ele desmaia e a gente precisa esperar ele ir embora. Não, porque ele não pode ser preso. Eu já tenho mais de 16, meu amor. Você tem que entender isso. Estados Unidos. Não, a gente só vai ser preso se a gente for pego. É, sem problema, né? Aí, sem tempo, viro no primeiro armário ali que tiver do lado, que tiver perto. Quero tentar arrombar. Jogada de arrombar. Ele maximizou a perícia. Você acha que ele é bom? Não, não maximizei, infelizmente. Mas foi quase. Meninão sapeca. Caralho! Okay. Rola aí, mano. Gasta uma falha crítica. Vou levar aqui uma fichinha. Okay, muito bem, se livrou da falha crítica. Eu acho que pode. Então eu vou deixar. Não é hoje, cara. Dá aquela porrada com o skate assim na porta. Dá uma amassada na porta. Tô pensando em algo mais elaborado que desse errado. O tipo, que é? Eu queria meio que pegar o isqueiro, esquentar um clipes ou algo assim e colocar lá dentro. Olha só, que é uma quer um canivete suíço? Eu tenho, eu te ajudo, não ajuda? Nunca tentei com canivete. Vai pau, meu irmão. Posso não, okay. Mais, é só pra dar um bônus. Mais dois na sua rolagem por causa do canivete. Oito. Porra! Agora sim. Ou não. Quase. 11. Ok, ok. É, mais dois. 11. 11. Muito bem, muito bem. Uma ampliação. Facilmente você vai lá com o canivete, vai esquentando. De alguma forma, a fechadura ela se torna mais maleável por causa do aquecimento que você produz. Enfia o canivete ali, vai lá e gira. E abre a porta do armário. Qual armário que é? Qualquer um aleatório você pegou. É, tem o nome nos armários, assim? Tem. Eu queria alguém que fosse tão rico ou igual ao Wayne. Tomara que seja aleatoriamente do Wayne. Okay. Aleatoriamente do Wayne. Alguém tão rico quanto o Wayne. Tá. Nós queremos alguém que tenha a vantagem podre de rico. É o Rich. Seja Rich. Podre a ponto de feder, assim. Abriu o armário do Rich. Nós queremos alguém que esnobre o Wayne. Só o Stark. É. Ok. Vamos ver o que tem no armário. Vamos na parte de veículos, não. De veículos? Porra! Armário grande da porra. Não cabe uma pessoa, mas cabe um Jeep. Muito bom. Não, uma pessoa cabe porque trancaram ele lá. Só não cabe a arma do paintball dele. Bem que eu sou baixinho, corcunda, mas trancaram lá dentro. Agora dá um rolê de Ferrari lá fora. Ah, é, né? Tá. Você abra o armário do Rich. Rich. É. O nome dele é Rich, sobrenome Rich. É tipo o Riquinho. Lá dentro, quando você abre o armário, você encontra o material dele. E algumas coisas estranhas estão lá dentro também. Vai achar os fetiches do cara aqui, mano. Não, os fetiches dele não estão lá. Mas vocês encontram assim. Tem uma adaga. Uma adaga? Um punhal. Literalmente um punhal. Um punhal que é coisa de rico, coisa de grão fino. Tá? Caveira de ouro, maluco. Ele é comprido assim, tá? A lâmina, ela é toda ondulada. Porra. Nossa, como eu queria roubar esse punhal. Toda ondulada. Vende aí. Eu queria usar esse punhal. É? Vende aí. Assim, você vende esse a guarda. Vende a parada aí. Dá a impressão de ser de prata a guarda. A guarda dele faz um detalhe assim, que forma um caracolzinho assim. Mas os irmãozinhos vão comer bem, hein? Tá. Vai comer bem. Dá a impressão de que é de prata. Isso aí, vão comer bem durante o dia. O cabo, ele é como se fosse assim, fios, assim, que você imagina que seja cobre ou algo parecido. Tá? Ele é todo pontilhado por pequenas pedrinhas vermelhas, meio translúcidas, que brilham, refletem a luz das lâmpadas. Caralho, louco! É. Embaixo, assim, no pomo desse punhal, tem um desse tamanho, assim, um pequeno crânio dourado. E os olhos desse crânio têm duas pedrinhas vermelhas. Um pouquinho maior do que as que estão decorando o cabo. Não, pega isso aí que não vai. Eu olho ali e falo, se alguém quiser trocar por alguma coisa maneira aí. O que você define como alguma coisa maneira? Dinheiro. Tem mais outras coisas. Eu tenho várias coisas maneiras. Tem mais coisa maneira no armário do Riquinho também. Então vou continuar pegando ali. Tem lá dentro uma pilha de livros assim. E conforme vocês vão lendo os títulos desses livros, vocês começam a desconfiar de que esse riquinho rico aí não era muito normal, não. Ocultismo através dos tempos. Porra. Rituais de invocação, rituais de banimento. Rituais de banimento é bom. Okay. É muito bom. É, exorcismo através dos séculos. Olha, exorcismo aqui é exótico. O exorcista. Esse é padrão, a gente conhece. É. Uma série de livros assim de ocultismo. Um negócio bem bizarro, bem estranho. Uhum. Do lado desses livros de ocultismo, tem assim um saquinho. Um saco de ouro. Saquinho do Marcos. Tem um saquinho assim. Sacolinha do Marcos. Sacolinha do Marcos. Sacolinha do Marcos. Tá? Um saquinho desse tamanho assim. E ele é tudo costurado em cima. Tá? E ele é gordinho, cheinho. E quando você pega... Você pegou no saquinho, né? Pegou no saquinho. Pegou no saquinho do riquinho, ganhou uma balinha. Ok. Cuidado, pode ser você só aí. Quando você apalpa o saco do riquinho assim, você sente que... Só piora. Dá a impressão de que tem um pó ali dentro. Tá cheio de algum tipo de pó. Não fui eu que vendi esse. Mas não só pó, porque você... percebe que tem alguns carocinhos ali, algumas coisinhas assim meio arredondadas e algumas coisinhas meio compridinhas, desse tamanho assim, fininhas. É osso. Não, isso daí eu pego, coloco no bolso. Encaroçado não foi eu que vendi, não. A daga que eu coloco ali e falo, tipo, se alguém sabe como vender e dividir essa grana aí? Eu sei. Show. Vender e dividir a grana eu já não garanto. Ó, só tira as pedras e vende separado pros caras não saberem que é do Playboy palhaço. Não, depois dividimos. A gente vende o crânio, vende as pedrinhas, a gente transforma num negocinho básico, o resto a gente vai vendendo separado. Exato. Né? Como a gente pode na aula de sala de química, a gente traz essas pedras daí tranquilo. Dá pra derreter também. Não, abro ali. Eu acho que dá pra vender melhor as derreter. Abre o saquinho? É que derreter eu acho que a gente não vai ter a material suficiente. Tá cheio de cinzas, mas pra tirar as pedras dá. E aqui tem cinza ou alguma coisa. Cinza? É, eu coloco ali um pouquinho na mão e faço. Quando você põe um pouquinho na mão assim, e você assopra, fica alguns ossinhos. Na mão. Parece ossinhos de rato pelo tamanho. Meu cara, isso é osso. Sugiro. Pega não. Dizem que dá doença. Dizem que dá doença. Isso não acho isso, né? Esse cara acho que é um dinheiro que eles têm drogas. Não, droga não é, eu não vendo pra esse cara. Complicado, então. Às vezes é porque ele compra um material de qualidade. Não, mas eu vendo pra todo mundo nessa escola. Se ele usar, você saberia. Mas eu quero se continuar com graça, hein? Justamente porque tá todo mundo pra mim. Eu já vou te pedir. Vai abrir o seu armário aqui, meu irmão. Vale pra ir embora, cara. Perdeu. Eu pensei em usar minha grana pra um bem comum, cara. Agora que tá de sair, eu vou engajar pra esquiar. Mas, ei, qual é a boa pra hoje? Vender as paradas do riquinho. Mas não pode lá, vamos atirar essas pedras lá na sala daqui. Se acabar o pó dela, não cheira assim também. Olha, meu cara. Não é que nunca acaba. Vai ser difícil essa moça acabar o pó dela, vou falar pra você. Então partiu só de química. Partiu só de química. Cadê que tem mais coisa aí dentro? Tô vendo ali no canto. Alguém manja fazer uns lança? A mina que não manja. Não, ela manja vender, mas. Meu bem, quem vende tem faz. Eu não sei fazer, mas eu tenho os contatos que sabe. Liga pra eles. Pô, mas daqui a pouco vai estar nevando, é foda. É. Ele vai ter que arrumar uma coisa pra fazer aqui dentro, meu cara. Eu puxo o bolinho no skate, bora sala de química, então, uma corrida. Bora. Uma corrida aí também, você tá querendo o quê, meu cara? Quer que eu ponha um jato aí? O mundo não é justo. Você já é super rápido. Faz sentido. Então tá, então não vou dividir o pó com você. Olha aí, mano, eu também. Poucas ideias. Nossa, pessoa que tá muito rancoroso. Não, vou ver se eu consigo falar com os caras que sabem fazer lança, então. Isso mesmo. Quem sabe eles já não tem alguma coisa pra abrir a porta da escola e nós ir embora. Pra ver a parte das coisas, ele vai explodir essa porra. O cara explodiu o banheiro, você acha que o cara não sabe como explodir a porta da escola para dentro? Ele está aqui dentro ainda. Ah, porque senão ele pega outra detenção, né? E pegar também, separar aí essas coisas, maracutaia. É, vamos separar essas cara. Pedras aí, mano. Pedras? Partiu só de fuga. Tem pedra, infelizmente, eu tô em falta. Mas foi, eu tenho. E quando vocês estão fuçando lá nos livros, vocês veem que cai um papel no chão, todo amassado. Caralho, quem vai pegar essa porra? Eu pego esse demônio aqui. Eu tô em cima do skate, pegar isso. Isso é legal, você pegando isso em cima do skate. Eu não sou tão sem noção. Ixi, assim. Esse cara tá matando gente. Vem aqui, morte relacionadas. Soterramento, terra, pendurado ar, falta água e fogo, evocação do vivo da terra? Da verdade? Nossa. Se esse cara não me matar, eu posso ajudar ele com os outros dois que estão faltando. Pega como esse assim? Livro de ocultismo aí. Que vamos ver o que é essa invocação. Pega esse de invocação. Pega aí. Pega o livro ali. Vamos ver essa invocação aí. Vamos pegar esse livro aqui, vamos indo pra sala de química, que aqui o corredor é muito. Vai que o cara vem, né? Vamos lá. Você pode fazer um teste de conhecimento. Eu já tenho menos dois. Que raio de estudantes são esses que não têm conhecimento algum? O meu tem. Os que ficam fica na detenção. Esse é o procedimento. É ok. Tá, é um. É... O meu é um, é quatro, seis, né? Um selvagem. Um selvagem. Ok. O meu é um oito e um seis? Não, tem conhecimento? Aqui não é oito. Não, é um conhecimento, seria quatro. Tá. Então é dois, seis. Seis. O meu é menos quatro. O meu deu seis. Tá bom. E cinco. Meu não deu nada. Show. Putz. Meu deu 6 e 3. Nossa, tem um 5. Quem tirou acima de 4? Você tem um 3, sucesso 6. Aí. O meu que deu 6 eu jogo de novo, né? Sim. Então deu 6. 6 7. 6, 7. Incrível. Ok. Vocês se lembram de quando ela lê o bilhete ali? Vocês ficam conversando. Não, vamos ajudar a matar. Não, eu tenho pedra, mas não tenho palma, não tenho pedra. Vocês ficam confabulando ali. Vocês... Nossa, eu já falei que a pedra está em falta. Você se lembra de uma coisa. Tá? No ano passado, aconteceu dois casos estranhos na escola. Primeiro, foi um dos alunos, o William Jefferson. What? William Jefferson. Ele era um aluno exemplar. Não tinha nenhum problema, nenhum caso estranho ocorrido com ele. E ele se suicidou. Ele se matou enforcado no mastro da faculdade. Nossa. E foi encontrado numa manhã de segunda-feira pendurado lá no mastro. Foi uma comoção geral na escola. E teve também uma aluna, o nome dela era Jane Helmsbrook. Fui eu não. É a próxima. Jane já sou eu. Jane Helmsbrook. Que ela morreu também porque estava passando, estava sendo feita uma reforma no campo ali da escola. Então, tinha umas escavações. Ela tropeçou, caiu dentro de um buraco. E a terra que estava ali perto desabou em cima dela, soterrou ela, matou ela sufocada. Que azar. Terra. Fogo. Água. Coração. Apareceu a vaca aí assim, vou matar todo mundo. E aí, o que vocês vão fazer? Vou pegar os vídeos do cultivo. Vamos pra parte de química lá. Sala de química? Sala de química. Ok. Sala de química. O que vocês têm que fazer para ir para a sala de química? Tá vendo aqui, ó? Vocês estão mais ou menos por aqui assim. Mais ou menos por aqui assim vocês estão. Vocês têm que vir até o fundo, descer aqui e ir lá pro andar de baixo da escola, onde fica o laboratório de química. Laboratório de eu física. Também. Depois eu explico o porquê dessa fumaça. Porque alguém botou fogo ali, acho, né? Quase. Depois eu explico. Mas o banheiro que ele explodiu? Não. Mas tem a ver com você. Já sei. Já sei o que está acontecendo ali. Exato. Vocês descem aqui e vão no andar de baixo, onde ficam esses departamentos de estudos de química, de física. Então, essas coisas mais de maluco ali. E aí vocês vão pra lá. Nesse caminho vocês não encontram, não esbarram com mais ninguém. Tá deserto lá embaixo. Faxineiro trancado no departamento de arte, né? A professora com café nos peitos foi se limpar em algum canto. E o Bender lá distraindo o professor para vocês poderem transitar livremente. Tá? Aí vocês vão, chegam diante da porta do laboratório de química. O que vocês fazem? Verifique se ela está aberta ou fechada. Muito bom. Muito bom. Porque a maioria dos jogadores de RPG, o que, que eles fazem? Ah, eu vou tentar arrombar a porta, vou tentar destrancar. Mas ninguém nunca lembra de fazer assim, clique. Mas quando você vai e verifica, a porta está trancada. Aí, então, MacGyver, aí eu vou tentar arrombar. Então vai, MacGyver. Vamos arrombar? Bora. Então teste de arrombar. Ó, eu tenho isso aqui. Eu dou dado sem de novo. Joga. Quanto deu? Deu 3 e 3. Que bosta, hein? O Wayne, ele vai, cata um clipe de papel, enfia ele na porta. Mas eu não posso dar uma moeda e tentar de novo? Pode, com demorou. Certeza. Eu vou abrir essa parada. Tá bom. 3 e 1. Ah, puta! Caramba. Então eu vou quer... mais uma vez. Mais uma vez? Porra. Esse cara tá vestido. Vou trocar esse 1 e 1. Agora vai, hein? Ó, esse dragão vai sair 6, hein? 3 ó, e 6. Ó, aí sim. Você joga ele novo pra gente destruir a porta. 6, outro 12. 6. Caramba. 6. 18. Ah, ele já fez 20, uma chave 20. Ali. Caramba. Essa porta não existe mais. O Wayne, ele enfia o clipe de papel ali, tá? Pega um outro ferrinho e vai por baixo, assim, batendo nele, cutucando ele, tá? E aí ele tira o clipe, olha assim, enfia de novo, vai fuçando por baixo, tira. E aí vocês olham e vêm e percebem que ele molda o formato exato da chave com o clipe de papel. É badão, hein? Né? Enfia aquilo ali, enfia uma latinha por baixo, ergue e aí gira. Oh. Facilmente. E aí ele vira e fala pra vocês: ah, finalmente eu consegui. Fiz a chave mestra da escola. Porra! E seu clipe de papel tá no formato da chave mestra da escola. Como? Sim, o playboyzinho ficou menos filha da puta. Você é amigo desse cara. Playboyzinho vai ganhar um baseado de presente. Ok. Que seja na bucha. Muito bem. Tá. Vamos lá. Abrem o departamento de química. Laboratório. Tá lá à disposição de vocês. Gostamos disso. Tudo escuro. Acende a luz. Não. Acende a luz. Dá a luz fluorescente, começa daquela piscada. E acende aquele monte de bancada cheio de pipeta, becker pra tudo que é lado. Eu vou ver se tem um computador. Computador. Alguém entrou na porta. Pra dar uma pesquisada sobre essas mortes. Tem a chave mestra, tranca essa porra aí. Pelas mortes e pelas anotações, eu fiquei meio encanado. Eu vou tentar fazer alguma ligação aí. Certo. Que é alguma coisa de errado. Perfeito. Senta no computador, liga ele. Deixa eu ver. Tranca a porta aí. Você pode jogar um teste de conhecimento. Ou. Trancar. Investigar. Ou. Esperteza. O que você preferia, hein? Era conhecimento. Investigar. Investigar ou esperteza. O que você tem melhor aí, use. Ah, conhecimento e esperteza estão na mesma, vamos de conhecimento. Então vai lá. Os demais, o que vão fazendo? Quando vai trancar a porta e abaixar um negocinho ali. Deu 3 e 5. Muito bem. Você vai lá, busca o relatório dos dois casos que ocorreram. Então, o aluno que se matou e a aluna que caiu no buraco e morreu soterrada. Que informação você quer resgatar dali? Bom, eu quero ver se... Caramba, eu tô muito técnico. Que informação você quer recuperar dali? Se na questão do suicídio ficou comprovado mesmo que foi suicídio. Ok. E na da menina? E na do soterramento... Foi um acidente, né? É, sobre que deu, circunstâncias que se deu aí. Esse soterramento? Como que apareceu o buraco? O que que caiu em cima pra soterrar? Ok, tá. No caso do suicídio, a polícia não encontrou evidências dos motivos do suicídio do menino, não tinha nenhuma carta, não tinha nada. Tá. Porém, o corpo ele não tinha marcas de luta não tinha sinais assim que pudessem dizer que ele foi colocado ali por alguém. Foi feito algum teste para ver se ele estava sob efeito de alguma droga, alguma coisa? Monique tinha dado alguma coisa para ele. Não, eu não conversava muito com esse cara. Então, CDFzinho. O curioso foi que a polícia fez um teste toxicológico nele, tá? E não encontrou sinais de drogas nele. Mas, assim, nas vias aéreas dele, encontraram um troço muito estranho que talvez pudesse explicar. Tinha poeira que parecia de cinzas. Poderia ser cinzas. Poderia ser cinzas. Tá certo. Você jogou tudo assim da fora? Porém, não conseguiram fazer qualquer relação com essa poeira de cinzas que tinha nos pulmões dele, com algum surto psicótico, alucinações que ele possa ter tido. Então a polícia deu como suicídio, mas o caso não foi totalmente esclarecido. Tá, e da que foi soterrada? No caso da menina que foi soterrada. Foi mais estranho ainda. A polícia até cogita se foi suicídio. Embora também não tivesse uma carta de suicídio, de despedida dela, nem nada do gênero. Mas o local onde estava sendo a escavação, ele estava seguindo todos os protocolos, todas as normas de segurança. Tinha cordão de isolamento, a terra que tinha sido escavada estava amontoada numa distância mínima recomendada por segurança para não correr esse risco de acidente. Tá? A área estava toda isolada, a polícia não consegue explicar como que a menina foi até lá, por que que ela foi até lá. Como que ela caiu dentro do buraco, se tinha o cordão de isolamento tudo, ou se ela pulou dentro do buraco. Muito menos explicar como que aquela terra que estava a 1,5 metro de distância da cova escorreu toda de uma vez para dentro do buraco e soterrou ela. Não foram encontradas pegadas ao redor. Não foi encontrada principalmente marcas de máquina que possa ter empurrado a terra lá para dentro. E o caso permanece sem explicação até hoje. Eles deram como se fosse um acidente, mas não conseguiram uma explicação razoável para isso. Com certeza tem muita coisa errada aí. Tem muita coisa errada. É melhor a gente pesquisar um pouco mais sobre esse riquinho rico aí. Tentar achar a ficha dele aqui da escola. E... Ok. Só antes de eu pegar uns bugs aqui, eu vejo se tem produto inflamável ali dentro. Tem. GLP, por exemplo. Eu pego alguns ali, o máximo que eu posso carregar. Certo. E toco ali, tem uma mochila? Tem. Vocês pegaram as coisas no armário de vocês, vocês conseguem pegar. Ok. É pra fazer uma balbúrdia. Sensacional. Que mais, que mais, que mais? Eu saí da sala e fui atrás de onde ele tinha deixado as cinzas, que eu quero saber o que que essa cinza faz. Você não saiu da sala. Mais alguma coisa? Eu tô lá esquentando a parada lá pra gente tirar as pedras. Ok. Eu tô junto com ela tentando falar com os contatos pra comprar as coisas. Que pedras? Vai tirar as pedras preciosas do punhal. É, pra isso que a gente vem. É só pra isso que a gente veio aqui. Bico de Bolsen e o punhal lá. É, a gente tá esquentando assim, a hora que esquentar eu pego uma pinça e abro ali as garrinhas que fica, que é o que craveja, uhum, né? Só tirar um pouquinho e sai a pedra de boa. Ok. Então a cena tá a seguinte, ó. Tá o N lá no computador olhando, lendo. Você tá lendo em voz alta ou só pra você? Só pra mim. Lendo ali. Cizinho, ele olhando assim, curioso, chacoalhando a cabeça, como se não acreditasse com o que aconteceu. Acabou de ficar um pouco menos legal. Né? É. Vocês duas estão lá esquentando a adaga. Tá? E uma coisa estranha, vocês deixam o punhal lá no meio daquela chama, ele nem chega a avermelhar. Ainda bem. Estranho isso. E fica lá, e fica lá, e fica lá, e fica lá. O Jason Momoa. Tinha que ser o Aquaman. O Aquaman tá lá roubando o botijão de gás dos armários, enfiando na mochila, né? E aí vocês veem o Alfred ele indo em direção à porta e vai pra sair, né? Porta, como se disser, vocês fecharam a porta, puxaram a cortininha, a persianinha, né? O Alfred ele vai na porta e gira a maçaneta. A porta está trancada. Você é um animal, né? Eu dei uma rua, trancou o cara. Porém, é aquelas portas de maçaneta redonda. Tá? Que por fora é a chave, por dentro tem uma travinha assim que você gira. Tá? Você vai tranquilamente, gira a traminha, gira a porta, a maçaneta, e a porta não abre. Trancada. Você cara, faz. Eu sou uma MacGyver também, filho. MacGyver tem um compasso no meu bolso, cara. Então, eu não abri esse trem. Ok. Então você pega o seu compasso, saca o seu compasso e vai assim, ó, na lingueta pra tentar destravar a lingueta, porque deve ter quebrado o mecanismo de alguma forma. Ele deve ter quebrado o mecanismo, é isso que passa pela sua cabeça. Começa a fuçar, tá? Faz um teste de arrombar com menos 2 de penalidade. Arrombar meu tem 4. É. Então é o 6, né? 2, 3. 4 porque não tem nada. Isso. Ah, arrombar. Ixi, você não tem essa perícia? Então é menos 4 a penalidade. Deus. Pode explodir dado aí. Você pode conseguir, pô. Pode conseguir. Tem um rolo que eu tenho aqui por 5 perícias ainda e eu posso usar agora. Pode. Ah, então já era. Já vê onde que chega esses 5 pontos aí, se você quiser gastar, então, guardar algum. Vou gastar logo 4 aqui, que é pra eu ir logo com 10. Boa. E o 10, cadê você? O 10 é esse aqui. É um só. E o D6 junto. Tem que jogar o... Aí. Um 10 aí. Seu Vade. Pô, grande bosta. 5. Menos 2. 3. 3. Tá lá fuçando, fuçando. Não era menos 4? Sua... Não, menos 2. Ele tem falha. Você percebe que o compasso ele é grosso demais. Ele não consegue entrar ali e chegar na linguita pra você conseguir forçar ela. De novo esse trem aqui. Tá. E aí você vai pra tentar de novo apagar as luzes. Eu não acredito. Tem essa escola. Vai ser que eu ponho as pernas. A luz dá aquela piscada assim e aí volta. Tá, você dá aquele. Fica até meio surpreso com isso, né? E aí a luz volta e você vai e volta. Faz a segunda tentativa. 6, menos 2, 4. 4, ok. E aí você finalmente consegue enfiar o compasso ali, começa a puxar a lingueta. Tá? E aí você percebe que a lingueta ela tá travada mesmo, tá emperrada mesmo. Tá fazendo força, girando a maçaneta junto, até que você consegue trazer a lingueta inteira. Tá? E aí quando você vai forçar a porta para abrir, você percebe que a porta ela tá como se estivesse colada na parede, no batente. E você tem que fazer força para tentar arrastar ela. Peraí, essa é a mesma porta que a gente entrou? A mesma porta que vocês entraram. Você vai querer puxar ela com tudo para destravar? Então, o faxineiro se vingando. Não duvido nada. Então. E aí? Isso. Vai puxar, ok. Na hora que você põe assim a mão, as duas mãos na maçaneta, né? E vai pôr o pé assim do lado da porta pra fazer força pra puxar, um deles vem e bota a mão no seu ombro, assim. Põe a mão no seu ombro, assim. Já acontece de perceber. Um deles. Esse um. Perceber aqui. Vou perder, tem nada também. Eu sou um fodido. Cadê? 2, 6. É isso. Você não tem um D4. Eu não tenho um 4. Menos 2. Valeu. Caramba. E eu vou de novo. Tô lembrando. Se não sai 4 agora, não é isso. Vai ser muito bom. Puta que pariu. Caraca. Eu desisto de ganhar. Tá, você tá fazendo força pra abrir a porta. E a mão de um deles vem no seu ombro. E fica segurando o seu ombro ali. Na vez da pessoa te ajudar a fazer força pra abrir, só fica com a mão apoiada no seu ombro. Ah, foi da puta do professor. É fato. Você escuta ele digitando, assim. Olha quem. Vocês todos perceberam também. Fica 4 e 6. 4. Viu? É, tem, então é com 4 ou um 6. Isso. Tá. Eu não confundo os dados que eu tenho que jogar. É muito 8, dado, normal. Muita cara dois, diferente. 2, 4 e 1, 2. Bom. Eu quero fazer de novo. Meu Deus, 5 e 2. 5 e 2, viu. Louco. Explodiu os dois. Posso jogar os dois? Pode. Já tá com 10, né? Não. Tá com 7 e 7. Nossa. Então tirou 7. 7, 5, 8. Tá, você que tirou 8. Você vê a merda acontecendo antes dela acontecer. Oxi. Eu vi o futuro. Viu o futuro. Na hora que a luz dá aquela piscada. Tem uns armários assim. E aí você vê como se tivesse alguém atrás do armário, saindo no meio da escuridão, indo na direção dele com a mão assim e pousando a mão no ombro dele. Tá vendo? Não era eu vacilar. Calma aí. Parece alguma coisa, tipo, ou é uma pessoa? Parece uma pessoa, mas que já está morta. Fudeu. No, na lateral do armário assim, aqueles esqueletos de estudos, o esqueleto tá em pé, andou até ele e tá com a mão em cima do ombro dele assim, puxando ele. E ele lá fazendo força para abrir a porta, xingando essa porcaria desse Wayne. Xingando esse Wayne. Vai tentar arrumar a porta. Joga um teste de força, então. A gente vê isso. Vê. Força. Eu só tô assim. Gente. Pô, eu não tenho nada de força também. Ô, Alfred. Tá com os amigos magros hoje em dia, hein? Quatro e seis. Dá uma olhada pra trás aí. Ah, eu acho que você não teria essa frieza nessa situação, não. Pois é isso, né? Tá num quadro aqui, eu jogo 4 e 6, né? Isso. Quer que eu jogue um espírito aqui? É, acho que vai ser assim. Não faz isso não. 2 e 3, nossa, que merda. Não deu. Caveirinha ganhou. Deu muito. Deu muito ruim. No caso, esse aqui é o 6, né? Isso. Nem pra sair o demônio aqui, pra dar 6. Você faz aquela força, a porta ela tá colada com ela, puxa assim e nada da porta abrir. Tá? E a mão do Alfred lá, do Wayne lá, te puxando e sem fazer nada pra te ajudar, sem falar nada. Tá? Eu olhei pra trás e vi que era caveirinha. Tanto não olhou ainda. 115. Vamos ver se ele vai deixar eu falar a frase que eu falei. Bem feito, quer ficar xingando eu, se ferra aí, gente. Caveirinha parça. Quer que eu falei? Caveirinha boa. É, irmão. Descanse em paz. Ok. Tá. Vocês vão todos. Vocês quatro vão fazer uma rolagem de espírito. Uhum. Fazer um teste de espírito. É, eu seis, dois, seis. Nós quatro. Ah. Eu também. O Alfred não percebeu. O Alfred tá achando que é o N puxando o angote dele. Aqui deu 4. Que merda. Dificuldade é 4. Tirou 4 a mais, passou. Mas deu 4 e 2. Então falhou, você fica catatônica, congelada. Você tá abalada e você tem que fazer um teste de vigor também agora. O vigor é de boa. O vigor é de eu boa. Deu 4 e 2. Passou. O meu deu 5 e 3. Passou de boa. 5. Tirei 5 no de vigor. Vocês veem a Jane ficar branca. Aí eu vou lá e tomo um gole. Né? Catando o corotinho dela, assim, com a mão tremendo. Né? O Alfred lá, boquejando, tentando arrombar a porta. E um esqueletinho lá, assim, nele. O que vocês fazem? Eu verifico se não tem outra saída da sala, sem ser aquela. Só essa saída. Eu posso ter dar uma bica na caveira. Ok, então vamos então para um combate contra essa caveira. Essa escola é um perigo de acidente. Só tem uma porta, é uma porta. Isso é uma merda de aula. Essa escola tá preparada. Não, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que o fogo aqui, filho, vai queimar fácil alguém. Não é muito bom. Por isso que ele deixou por um fogo. Ele vai tocar fogo então, vamos na lá. Escola inteira. A gente vai jogar a iniciativa agora. Normalmente, na maioria dos jogos, quando você joga iniciativa, que é pra ver quem age primeiro numa situação de conflito, de combate, é feito na rolagem de dados, tá? Esse jogo é diferente. Esse jogo, cada um de nós vai sacar uma carta. Tem que ser a primeira. Hã? Tem que ser a de cima. De cima. É pra ficar escolhendo, tá? E quem tiver o número maior, ganha. Tá? Se empatar o número, vai na ordem de naipes. Se não me engano, é espada, paus, ouro e copas. Totalmente diferente. Exato. Que ordem não, não faz sentido com o truco. Fudeu com o truco todo. Focou minha mente agora. O que é isso? Isso aqui não é carta. Não, isso aqui não é coringa também, não. É carta garantia do baralho. É. Tipo, você perder uma, tem esse cara aí. É. Ok, eu tirei o Qui-Gon Jinn. 5 de ouro de copas. Ok. Eu que não vi a caveira, tenho que tirar também? Valete. Que tira quanto? Também, porque você vai agir em algum momento. Valete, eu acho. Aliás, que não, né? Porque essa primeira rodada você tá distraído. Tô, é só inútil, cara. É. Ela escolheu o turno. Tirei um 10 de pau. 10. 5 também. Valete ganhando, né? Puta, 3. Rei, é as. Dois, rei, três. Dama, valete. Ok. Valete é o fodão. Ok. Não, valete. Vai lá, ó. E a carta coloca. Não, salva eu lá. A carta vai pro descarte. Se alguém tira o Coringa. A pessoa pode agir no momento que ela quiser. E ela tem mais dois ainda em qualquer ação que ela for fazer. Então aí funciona assim. Eu não vou desenhar nada por enquanto no tabuleiro. Vamos só ficar na imaginação. Mas é o seguinte. Você pode se deslocar o tanto que está escrito na sua movimentação. Ou correr rolando o dado que está descrito ali. Tá? E ainda fazer uma ação. Que essa ação pode ser um ataque. Certo. Por exemplo. De outras coisas. O produto inflamável que eu peguei, ele é líquido ou gasoso? Gasoso, gás líquido, os dois, né? Gás líquido com efeito de petróleo. Não, é tipo, gás líquido. O que eu queria era jogar isso na caveira e tacar fogo. Cuidado, vai matar o Alfredo. Vai fazer uma embala, já era eu. Esse fogo aqui, não vou ter fogo já. Aí a gente não consegue sair da sala. Então, é assim. Não é um negócio que vai inundar, vai molhar a caveira. Mas você vai criar uma nuvem de gás ao redor dela, dele, e dá pra tacar fogo nos dois. Ah, não, vai. Tacar fogo nos dois. Você pode não bater na caveira. A nossa raiva é só com o cara aqui, cara. Eu vou chegar lá dando uma skateada na caveira. Ok. Uma skateada na caveira. Tá, então você vai fazer um teste de lutar, porque o skate é considerado uma arma branca. Okay. É, um D10 e um dado selvagem. Isso. E a dificuldade é a armadura da nossa caveira. Que não deve ser muito, espero, nossa. Exato. Agora a caveira tem até armadura. Que é resistência, né? Que a caveira tem resistência 7. 8. 8? 8. Consegue. Não, é um D10. Então você mete uma skateada na caveira. E aí vamos ver aqui o que seria um dano de um skate. Acho que aqui tá mais fácil. Não, aqui não tem equipamento. Esse skit conta como uma arma improvisada. Então eu acho que o dano dele deve ser D4. Depois eu posso até conferir isso. Mas vamos considerar um D4 então de dano. Então vai ser o D4 mais a sua força. Que a minha força está um D6. Sua força está um D6, então se não me engano é 6. D4 mais 6 de dano. Não tem dado selvagem nisso. 4 estoura também no dano? Estoura. É, 5 mais 6, 11. 11 de dano. Tá, aí a gente vê quanto que a caveira... Quanto que a caveira tem de vida? É resistência. Resistência dela é 7. Funciona assim. Você tirou 11 de dano, a caveira tem resistência 7. Tá? Então, se você tira 14, você consegue uma ampliação. Então, você entendi. Não tirou 14, você não conseguiu uma ampliação. Então, os danos à caveira são danos mínimos. Eu trouxe uma tabela aqui que facilita o meu trabalho. A caveira não estava abalada, sucesso. O alvo fica abalado. O que é o alvo fica abalado? Condições. Abalada. Não tem, que legal. Ah, mas tá aqui no resumo. Mais fácil aqui. Gente, não repara que eu tô consultando isso, que faz muito tempo que eu não mestro esse jogo, tá? Nossa, mas é muita coisa pra consultar, não tem como lembrar tudo. E é um jogo que eu não mestro habitualmente. Então por isso tem que dar umas olhadinhas aqui. Abalado é o seguinte, ele vai perder a ação dele. Bom, ok. Se ele tomar um ferimento, ele acontece muita coisinha. Então, você vai com o seu skate, mete o skate com tudo na cabeça da caveira. Tá? Você que tá lá tentando arrombar a porta, você escuta aquela puta pancada atrás de você. Eu olho pra trás. Tá? Quando você olha pra trás, você vê que tem um não é o N que tá com a mão em você. É uma caveira que tira a mão assim do seu ombro e dá uma cambaleada assim. E se apoia no armário que tá próximo de você, assim, perto da porta. Depois de você é o N. Certo? 10. Uhum. Então vai, Wayne. Bom. Vocês já guardaram todas as cartas, né? Já. Lembram a ordem? 5, 3 ele não tirou. E você também é 5. Ok. Como eu tô com as minhas coisas ainda, né? Tá, com eu tenho um bastão de beisebol, vou dar uma tacada nela pra acabar de matar. Ok. Então você vai fazer também uma jogada de lutar. Que é pra armas nada. Brancas. Olha o vacilo. Esse Bruce Wayne de mim, de minha tigela aí. Não, calma, é jovem ainda, tô na escola. Pô. É, tá em construção. É o Bruce Wayne de corda. É. Pronto, pode jogar. Não precisa estar olhando, pode jogar. Não esquece do Selvagem. Ah, nesse caso eu jogo o Selvagem. Ah, é Selvagem. Ele joga pra acertar, joga. 2 e 3. Porcaria. Vai nem contar com o beisebol, ele sabe, mas não sou proibido. Quanto que deu total? 5. Não, 1 deu 3 e 2. 3. 3? Tá. Você vai com um taco de beisebol correndo em direção à caveira, né, todo destrambelhado, desengonçado como você é, né, dá aquela palmada, né, passa no vácuo, né, e a caveira ela já vai se apoiando assim, se erguendo e virando em direção de vocês. Parece o Chaves. Parece o Chaves. Aquelas lutas. Quem que é próximo? É eu e você. Ah, que legal. Não lembro quem que vai primeiro, então vai você primeiro. Eu primeiro? É. Vou pegar a daga e tacar em você. Então faz uma jogada de... Atirar? Arremesso. Não pode ser atirar? Não atacar as coisas? Não, atirar é... Arremesso é... Poxa, arremesso tá com as coisas, ela mata alguém junto. Abaixa todo mundo. Se fosse atirar, eu até ia. Arremessar, é isso aí. Ó, conto com isso. Deu ruim. Deu dois. Tá, não foi falha crítica, então não vai acertar ninguém. Não. Joga assim, passa no meio das costelas assim da caveira. E impressionante. A daga ela finca na parede assim até a metade. Caralho, eu não sabia que eu tinha essa força. Parede lá é... Sabia que eu tinha essa força toda, gente, desculpa. Não tem porta pra isso. Vai mirar aí que você tinha falado que ia ver, verdade. Porque eu tenho atirador. Tá, vou ver aqui. Eu te falo já. E eu continuo no último negócio. Isso que dá que abrir a porta. A gente trancou a porta por um motivo, pra deixar trancada. Não, por mim. Então, mas não era trancado pro resto da vida, né? Até porque só tinha ela pra sair. Se você ficar uma rodada inteira mirando, quer dizer, perder uma ação, você ganha mais 2 na sua rolagem de arremessar. Você, como tem aquela vantagem, você ganha esse mais 2 sem precisar perder essa rodada inteira. Entendeu? Então deu 4. Entendeu? Errou do mesmo jeito. Ok. Ok, vez da caveira. Então eu tenho mais 2 em arremessar. Isso. Mais caveira. Vai, caveira. Bom, a caveira ela está abalada, como eu disse pra vocês. Como é esquentado até eu ficaria. Um personagem abalado, ele precisa sair dessa condição fazendo uma rolagem de espírito. Tá? Espírito. Coloquei nada de espírito. Certo. Eu também não. Se eu falhar nessa rolagem de espírito, a caveira não faz nada contra vocês. Se eu passar, a caveira vai poder atacar vocês. Espero que essa caveira não seja espirituosa. É que eu não sei o primeiro a ser atacado. Ficha da caveira. Nossa, ele vai rapidinho, mãe. Livro. Espírito da caveira. Porra, D4, mano. Que merda. 2. 5. Cidade selvagem, tá selvagem demais, cara. 5, tá pensando o quê? Eu vou trocar o meu aqui, é 12. Vai dar 6 agora que não vale. Filha da mãe. Não. A gente tava olhando tudo errado, gente. Ele falou pra mim resistência é pra dano. A parar é pra tomar pancada. Então, como o Jason Momoa deu uma skateada na caveira, a caveira vira na sua direção, tá? Com seus olhos, você percebe que tem um brilho meio azulado, assim, bem difuso dentro assim, das órbitas oculares dela. Tá? Ela vai virando nessa direção, esticando a mão assim, aquele dedo afiado, e indo pra te arranhar o rosto. Já lançou bonito, senhor. Tá, D6. Caveira tem D6 no lugar. Então aí funciona assim: vou jogar dado do ataque, dado selvagem, e tem que superar o seu aparar. Isso é sua defesa. Ok, deu um 6. Vixe! 6. Já deu 17. Ok, 12, 17. 17. Deu uma ampliação só. Beleza. Então, como deu uma ampliação, você já vai ficar abalado e vai tomar um ferimento. É isso? Você não está abalado e eu fiz uma ampliação. Abalado e um ferimento. Não, resultado do dano, desculpa. Ainda não é. O dano que a caveira causa. Morte. Dois. Dano, dano, dano, dano, dano, dano. Força D6. Mais D4. Ah, não. Não soma. Rola o dado. D6 mais D4. Ih, que lixo. Então deu... 3. 3 de dano. Você tem resistência 3? Eu vou a 0. Então, não. Então eu consegui sucesso. Consegui sucesso. Então você vai ficar abalado, condição abalada. E você vem aqui, ó. Um ferimento você tem. Se você quiser, você pode gastar um bene. Pode gastar uma fichinha aí. Para se livrar dessa condição de abalado. Mesmo que não seja o seu turno. E o ferimento ainda fica. E o ferimento ele ainda permanece. Se não, eu vou ver. Mas você pode fazer um teste de absorção. Se você quiser. Gostaria. Gostaria. Faz isso. 80, vamos ver. Vou devolver certinho. Coisas de cabeça. Então, na página 87. Tá aqui. Vamos dar se soma. Cadê o bônus de dano? Aplicando dano. De vigor. Um sucesso e uma ampliação reduz o número de ferimentos sofridos pelo ataque em um. Ok. É, contando o dado do selvagem. Conto o dado selvagem. Acontece normal. 5 e 5. 5 e 5. Ok, a dificuldade era 4. Sempre é 4. Então você consegue absorver esse 1 de dano. E gastando um bene aqui, gastando... não estou ficando abalado. Isso, você gasta esse bene para ficar abalado. Pra te, sai, você gasta esse bene pra sair do abalado. Você tem que gastar um outro pra fazer a rolagem da absorção. Ah, então só vou rolar o da absorção mesmo, vou ficar abalado. Vai continuar abalado. Ok, então você se livra do ferimento, você não tá ferido, tá? A caveira ela vai, bate com tudo no seu rosto com a mão dela, tá? Aquelas garras vão afiando assim, você trava a pele assim, tá? E não chega a te arranhar. Fica só uma marca meio avermelhada, senão ela deu a pancada, tá? Só que você fica meio zonzo, meio atordoado com isso. Abalado. Você vai ter que fazer no começo do seu turno um outro teste de vigor para ver se você consegue sair dessa condição. Se você não conseguir, você não vai poder agir. Ok. Beleza? Tranquilo. Tá, depois da caveira, quem que é? Eu me perdi. Alex. Que dado que eu tenho que jogar. Bom, o que, que você quer fazer? Primeiro tudo, você quer bater na caveira, você quer sair correndo, você quer jogar algum deles em direção à caveira, você quer vender drogas pra caveira. Ah, da caveira compra? Ela vai te dar um osso. Fêmur. Oh, dependendo do osso, vale bem no mercado negro. Vai dar um fêmur. Mas na é cabeça. Plástico. Ah, merda. Que plástico o quê? É um caveira. É de osso normal? É de osso normal. Pô, a porta tá trancada. Porta tá fechada. Então, ele destrancou a porta, mas a porta tá colada. Fudeu, não é? É. Fica trancado. Putz, mas... Fica trancando o cara da faxina. Não é? Ele passou o colo, filhão. E aí? Eu queria tentar bater na caveira, só não sei como. Ué, pense, o que você quer fazer? Dar um chutão no saco da caveira? Acho que ia ser pior pra mim. Bom, já que ele tá abalado, eu posso usar o skate dele? Pode. Então vou tentar dar uma skateada nela também, porque funcionou. Assim, né? Skate, skateada quase, funcionou. Quase soltando o skate. Aí você vai, toma o skate da mão dele e pumba na caveira. Então você vai jogar lutar. Lutar. Então é um 4 e um 6. Isso. Não tem a perícia? Tem. Tem, ótimo. Então não tem penalidade. Tirou um 4, tirou um 6. É, de novo. Para de me gorar que eu tô batendo na caveira. Um 5. 6. 9. É 11, né? É 8, 9, 11. Ok. Bom. Quanto deu? 11. Bom, caveira é 5. É 5 a parada. O skate funciona. Tem uma ampliação. É o skate. Skate é bom. Funciona a ampliação normal. Bom, primeiro de tudo, jogue o dano do skate, que é um D4, mais o seu de força. Outro 4. Isso. Cinco de dano. 5? Uhum. E esse deu ruim. Esse deu ruim porque a caveira tem 7 de resistência. Resultado do dano. Fracasso. Pô, caveira chata, cara. Tá. Você vai com o skate, bate com o skate com tudo na caveira, mas não consegue ferir ela, não abala ela. Você usa toda a sua força, mas você percebe que sua força não é suficiente pra conseguir causar dano a ela. Ela não consegue dar dois ataques? Fica usando droga aí? Não era mesmo o negócio? Consegue, consegue enrolar em fúria e dar um segundo ataque, com menos dois, se você quiser. Com o frenesi aqui do caramba? Então eu jogo os dois, mas quatro de novo. Quatro, não, você vai ter que acertar de novo. Então você vai jogar o D6 e o D4 de novo. Pra ver se tu acerta. Ah, tá. Mas aí teoricamente ela vai jogar os dois dados de 4 de novo, não é? De novo. Uhum. Aí quer dizer, dá um 4 menos 2? Não, o dano não tem redutor. Aí eu tenho que rezar pra sair 2-4. Porque eu sou fraca pra caramba. Não. Bem a vida tem dessa. Tá. Posso tentar de novo? Lembrei uma coisa. Pode. Só pôr a moedinha. Ou puta que pariu. De novo. Ou passa uma nota de 100 por debaixo da mesa, assim. Posso tentar de novo? Toma. Não. É. Vai todo mundo morrer por uma caveira. Uma caveira de plástico. Que porcaria. Vai morrer por uma caveira. De plástico. O ensino médio é difícil de verdade, né? Ainda bem que eu nunca fiquei na escola no fim de semana, pô. Imagina enfrentar essas coisas. Ah, mas pelo que eu tô vendo aqui na superfície, eu não queria ficar nem em semana. Então, um skatista que não vai à escola. Que nem, no caso, você tirou... Quanto que deu? Deu 3, né, no dano. 3 no dano, na hora que jogou deu o dano. Deu 5. Deu 5? É, deu 5. Resistência 7, deu 5. Como você tirou uma ampliação na hora do ataque, quer dizer, o ataque seu deu 11, a defesa da caveira é 5. Então você consegue um extra mais, então você consegue jogar um dado extra de dano. Então joga mais um D4. Então eu jogo 2-4? 3-4, na verdade. 3-4. Porque é um D4 do skate, um D4 da sua força e um D4 porque o seu ataque foi um ataque muito bem feito. Vamos rerolar e vamos ver como é que vai ficar isso. Tomara que saia 3-4. Não vai morrer ninguém. Caralho, 3, 4 mesmo. Ok, já tá dando 12. Joga os 3 de novo. Agora essa caveira some, velho. Agora eu vou transformar essa caveira em pó e vou vender pro Riquinho. Faz isso não, mano. Mais 4. O Riquinho tá matando a galera, pelo que eu entendi. Ok. Então, vou matar ele. 12 com 5, 17. Mais 4, 21. Mais 3, 24 pontos de dano. 24 pontos de dano, não, 24. A defesa da caveira é 7. Passou pelo menos por 3. Tá? Isso aí causaria, ó, se fosse um ataque em vocês, tá? ele ia pra menos 1, menos 2, menos 3, ficaria pra incapacitar. Já desmaiaria. Com o skate mataria uma pessoa. Isso em um de vocês. Como é na caveira, vocês veem a Alex pegando o skate do Momoa, né, indo com tudo pra cima da caveira, batendo assim nessa região aqui da caveira e esfarelando a caveira. Tá? Voa pedacinho pra tudo que é lado, bate no armário assim, esparrama por toda a sala. Vocês veem a parte de baixo da caveira ainda andando assim, meio desengonçada e tombando no chão e cai e se desmantela inteira. Acabou a caveira, gente. Acabou a caveira. Ficou ruim pra você, hein? Oh, calma aí, mano. Acho que não tô bem, você se sente meio atordoado ali, meio sem entender o que aconteceu com você quando a caveira te atingiu. Vou pegar a faca de volta. Ok, vai lá. Pega no cabo que você tinha colocado no fogo. Mas não tava esquentando mesmo, então foda-se. Então, quando você pega no cabo da faca, se você tinha colocado no fogo, você percebe que ele tá frio, gelado. Como se tivesse colocado no freezer. Mas que caralho, essa faca aqui vai ser difícil pra arrancar essa parada. E puxa. Não, mas ele inteiro. E aí tira. Colocar no freezer, talvez. Já tá gelado. Os demais vão fazer o quê? A porta ainda tava colada? A porta continua colada. Teoricamente, nós estamos no térreo. No subsolo. Puta merda. Quer dizer, tu não tem janela essa sala aí também? Não. A porta tem uma porta assim, tem um vidrinho assim. Ah, não passa, né? Sai, mas é um quadradinho assim, ó. A porta tem duto de ventilação? Tem o vitrozinho em cima. Duto? É. Tem. Vamos ter que sair por ali, galera. Peraí, a porta é feita do quê? De madeira? De... É uma porta de madeira. Oh, calma aí, pode tacar fogo na porta. Isso aqui vai ficar aqui quantas semanas aqui dentro? Até ele explodiu um banheiro, vai ficar um dia. Imagina se ele passar fogo numa porta. Todo mundo deve se perceber. Se ninguém ficar sabendo, tá tudo certo. Isso, só tem a gente aqui. Ah, merda. Vocês têm mais dois nesse teste. Vixe. 5 e 4. O 4 eu jogo de novo, né? Jogo de novo. Que é o 4? Seria menos 2, mas com mais 2 seria 0. Deu 4 e 3, 7. Deu 0. 5 e 1. Tenho 5. Só que eu teria menos 2 por não ter percebido. É, mas só tem mais 2 então, do bônus. 5. Isso aí. 5 e 1, 4. Pô, então eu fico no 7. Ok. 3, 8. Eu tenho menos 2 pra não perceber, caiu pra 5, mais 2, 7. 7. Então, 3, 8. 8, beleza. 15. Nossa. Bota pra perfeito. Engraçar. 3. 3? 3. Viu nada? Você tá tão eufórica de ter tô tão felizaça que eu acabei com o negócio que eu só tô pulando. Tá lá, felizona com o skate na mão, sentindo pô, fodona. Assim de um começa a fumar, nem percebe o que tá acontecendo. Vocês percebem, um frio sepulcral invade o laboratório de química. Vocês começam a tremer. Caralho. Sério, taca fogo nisso daí. E você percebe uma coisa adicional. O ar-condicionado tá desligado. O ar tá desligado, não é pra tá frio aqui não. Vai embora. Não, eu queria, mas não tá rolando. Eu vou tentar passar a daga na porta assim, ó, pra ver se tem alguma coisa. Passar. Pra gente conseguir abrir. Joga em... investigar. Não tenho não. Não tem não. Falei isso com um desespero. Não sei se tá bom. 9, 9, beleza. 1, 2, 7. Ok. Passa assim a adaga. Sente que tem alguma coisa que começa a trabalhar. Você vai passando com força ali pra tentar ver o que que é. E aí você vê uma espécie de uma poeirinha saindo assim, vindo por cima da lâmina da adaga. Conforme você vai passando com mais força, vai juntando mais essa poeirinha. Essa poeirinha é gelo. A gente tem gelo aqui. Dá pra abrir. A porta tá trancada ainda. Não dá pra abrir. A lingueta da porta, no que ele puxou o compasso e abriu, a lingueta ficou pra dentro. Mas não, mas consigo puxar a porta. Ou não? Vamos ver. Congelada. A porta abre pra dentro pra ou dentro, pra fora? Pra dentro. Galera, a porta se tá vindo pó, vindo gelo nessa bagaça aí, deve estar com gelo até o talo essa bagaça. Mas abrir vai encher a sala de gelo. Mas é improvável. Nós estamos no subsolo. Qual que é a lógica de ter gelo na porta aqui? Alguém você tem um desodorante? Tem um maçarico ali, se você quiser. A gente tá na sala de química. Ah, então pega um maçarico, bora derreter. Bora derreter a porta, né? Não, o gelo tá... Eu ainda volto pra sair pelo duto. Só um momento. Eu vou ler naquele livro qual que é esse ritual que o cara acha que tá... Não, eu ainda tô fumando. Fazendo a parada. Eu vou pegar e falar assim, ó, você que gosta de ler, lê esse de banimento aqui. Vira, mano. Okay. Eu vou ficar andando de skate pela sala. Não, você, por favor, faça uma fogueira aqui com esse maçarico que não é, quer esquentar. Ok, vira ali e começa a fazer uma fogueira. Pego, tipo, umas cadeiras, começa a chutar, quebrar elas ali. Nossa, que vândalo. Sem noção, cara. Ok, monta uma fogueira dentro ali. Melhora um pouco o ambiente pra vocês. Alguém quer? Tá, aquele... Geralmente aquece. Eu quero. Pega um pouco. Vamos dividir. Ok. Aquele frio melhora com a fogueira que tá ali dentro. Tá? E vocês vão usar o... Meter fogo na porta também, é isso? Eu tô lendo. Tá lendo? Tá lendo também? Eu aproveitei que não tá na sala química e fiz algum líquido que derreter o gelo sem ser o fogo, porque pegaria fogo na porta e eu não sei que... Como é a única saída que a gente tem, não é uma boa ideia. Joga conhecimento. Conhecimento 4. Não vai dar bom, vai dar bom. Vai dar um 6 aí. Fica vendo. Deu 4. 4, revola esse 4 aí. 5. 5, muito bem. É o suficiente. Você vai lá, você faz uma mistura lá de água, gelo, sal, tá? Monta uma espécie de uma solução eutética, põe um reagente ali para derreter, né? Pega o negócio, vem com uma jarrinha e aí começa a jogar na porta ali com uma jarrinha bicada assim. Começa a jogar, vocês vão vendo uma fumacinha, um vaporzinho subindo do gelo que ele vai derretendo. Se você conseguir abrir a porta, você avisa, hein? Fumaça! Na verdade, o gelo ele vai sublimando. Consegue sublimar isso. É, faz o gelo sublimando. Depois de alguns poucos segundos, né, a porta ela dá uma pendida para dentro, assim. E aí você consegue ir lá e puxar ela, tá, faz um pouquinho de força, dá aquela destravada nela e a porta se abre. O corredor não tá cheio de gelo, tá? Mas vocês veem uma espécie de uma névoa, assim, uma espécie de uma neblina, de tão frio que tava fora. Tá frio pra caramba. Caralho. Eu pego ali um dos socos de madeira ali, como se fosse uma tocha, e aí, bora... Bora. Carregar algum dos assim, pá. Bom, livro e livro. Uhum. Vocês não vão ficar lendo esse livro inteiro, né? Não, vou procurar só o que qualquer. Encontrei então... alguns. No livro aqui eu encontrei alguns ritual de banimento que envolve morte de pessoas e uma foto muito interessante sobre aquela adaga que estava na mão dela. Opa! Muito bem. Ganha um bônus. Caramba! E acha isso mesmo dentro do livro. O que tem ali bom? O que diz sobre essa adaga? Tá. Fala que a adaga é uma adaga ritualística para fazer sacrifícios e que é uma adaga específica para combater o mal. Tá. Essa adaga veio do templo dos templários. Então vale mais do que a gente imaginava. De acordo com o livro, a adaga ela foi fabricada no templo de Salomão, em Jerusalém. E dá pra comprar duas casas pros irmãos. Nossa, vai comprar uma casa pra cada um de nós aqui com essa adaga. Você vai ficar mais rico que o Wayne. Como com o Wayne, não pode ver. O ritual que você encontra lá, ele descreve o seguinte. Essa adaga, ela é feito um ritual. Esse ritual, ele envolve você fazer uma oferenda aos elementos, às forças do bem. E... pra abençoar essa adaga e ela ser super efetiva, ninguém faz a piada, ser super efetiva contra as forças do mal que vierem te atacar. Elas não conseguiriam nem tocá-lo, nem feri-lo, e você conseguiria destruir essas forças do mal com o uso da adaga. Bom, então, teoricamente, eu devo concluir que o Riquinho tá fazendo algum bagulho muito foda. Vocês sabem que o Riquinho tem um amigo, assim? Eu imaginava que seja o outro Riquinho. É. Não, eu não andava com ele, não. O Riquinho geralmente anda junto. Ele tinha algum amigo, assim? Eu sou muito pobre pra andar com esse Riquinho? Cara. O Riquinho? O cara que se suicidou era amigo do Riquinho? O cara que se suicidou? Não. Ah, porque se... O Riquinho comprava os amigos dele. Nenhum dos dois tinha morreu, roubou tinha nenhum tipo de ligação. Riquinho comprava droga também? Riquinho... Ele tinha o próprio fornecedor dele particular. Mas assim, esse povo não compra comigo, eu só vendo por baixo. Essas duas pessoas que morreram não tinham nenhum tipo de ligação com o Riquinho. Com o Riquinho, não. Quer dizer que, teoricamente, ele estaria escolhendo pessoas aleatórias. E tem mais duas pra ele matar. Exato. Ou nem que seja pessoas que foram extorquidas por ele pra fazer trabalhos pra ele. É que caso ele tivesse algum amigo, a gente poderia arrombar o armário do outro amigo e talvez querer achar outra data. Achar mais coisas, né? Só quer arrombar as coisas. O que vocês fazem? Não, skatista, por favor. Eu acho o ritual. Que... O ritual que ele descreveu no papel. Como você não acha o ritual? Porque ele fala de um ritual no papel que eu não sei onde está. Ritual e da adaga. papel tá lá com o Jefferson. É, cadê o papel amassado? Isso, eu quero esse ritual aqui, ó. Esse é o ritual de invocação do... Isso aqui deve ser um vivo da verdade. Uivo da verdade. Uivo da verdade. Vivo da verdade. Sei lá, eu não entendi a letra, né? É um celular? Nunca se sabe. É um celular do inferno. Quero esse ritual aqui, ó. Vivo da verdade, é aquele plano que não te engana. Seria bom. Diria que o Misg é um deus sombrio do caos. Da hora. Um deus antigo, assírio, deus do caos, muito maligno. Tá dando uma folhada assim no livro pra encontrar essas coisas, mas joga nesse lugar. Se alguém quiser ajudar ela. O Enes que tá ajudando, né? Olhar nesses livros. Se o Enes tá ajudando, tem mais dois no teste. Posso ajudar também agora que eu dou... Acabou meu baseado, não tô entediada. Aí realmente ter um louco ajudando é bom. Pode. Ganha outro mais dois. É esperteza? É investigar? Não, isso foi o que ganhei no meu teste aqui. Dá quatro, então. Dá quatro? Sim. Ok, suficiente. Uhum. É um deus do caos, sombrio, da sumério, né? Nada. Sumério. E ele dá, fornece dons aos seus adoradores. Sério? Sério. Vou conversar com esse cara. Tô falando dele mesmo? Jiriki Umizg. Aprendi a pronunciar. Que nome desgraçado. Tá, né? E tá escrito assim, Jiriki Umsg. Jiriquil mensagem. Mensagem de Jiriquil. Ele fornece dons aos seus aos seus adoradores em troca de sacrifícios. Quanto deu seu teste aí? Só quatro. Quatro só? Só. Que lixinho. Não tenho mais bem. Ele matou dois e conseguiu ser o mais padrão rico. Que lixinho. Então, bom, tem uma informação que é uma dica, mas não é informação assim de graça. Os dons que ele fornece aos seus adoradores é aprimorar as habilidades dos seus adoradores e inspirá-los. Então, as pessoas elas ficam muito mais capacitadas quando recebem os dons de Jiriki Umsg. Vamos ver, quem na escola que ficou mais fodão depois que teve essas duas mortes? Alguém que virou atleta, que não era... Fora o Enes. Sorriu assim, virou atleta de dinheiro. Bom, o Riquinho obviamente ficou mais rico. Não, isso não tem a ver com ele. Dinheiro chama dinheiro. Tá. Vamos fazer um testinho, então. Eu presumo que você esteja lendo essas coisas em voz alta para todos. Eu pergunto, vocês sabem alguém que ficou mais inspirado aí? Alguém que virou, sei lá, um playboyzinho? Não, fora você. Né? Eu sei de um playboyzinho que tá correndo pra caramba, mas não é Deus não, é pó mesmo. Okay. Mas talvez tenha algum professor, não sei, não só aluno. Pode ser também, é alguém na escola no geral. Pode ser o faxineiro também. O faxineiro sempre é. Tá, seria um teste de esperteza. Não tem uma perícia pra isso. Mas poderia ser, poderia ser conhecimento. O quê? É a professora de artes. Tire os peitos da professora da cabeça. Eu nem falei que ela peituda. Não, é que eu lembrei do café nos peitos. Ah. Joga o quê? Esperteza? Pode ser esperteza ou conhecimento. Tá. O que vocês tiverem de melhor aí, que vocês preferirem. Todo mundo vai jogar? Todo mundo pode jogar. Eu vou em conhecimento que o meu tá melhor. Eu posso dirigir essa ideia? Né? Dirigir essa ideia também seria bom, não. Mano. Dirigir essa ideia. Né? Esperteza e conhecimento tá igual. Eu quero sobreviver nessa ideia. Eu jogo o 8 e o mais o 6. Ah, o 6. Não, peraí. O que você tem melhor? Esperteza ou conhecimento? Conhecimento é 6. Esperteza é melhor. Você joga um D8 e um D6. 8 é esse, né? Esse é o 10. 8 é esse. Deu 3 e 1, que porcaria. Muito rápido. Com 10 e vai dar isso. É muito dado estranho. É uma confusão. 3. 6 ajuda. 6? Bom. Deu 3. 3? É. Mais ou menos. 3. 3? 5? 6 foi o melhor? 3. Não é que lixo. Eu já tenho sem noção que eu tive que acrescentar mais. Eu vou tentar mais uma vez. Ok. Eu ganhei uma moeda dessa também, vou. Não tô conformado com isso aqui, não. Vai dar um. Eu posso trocar os dados? Pode, ué. Ah, esse dado aqui é bom, velho. Acho que é esse daqui. Deu 5. Ok. É. Ainda tá um lixo. Esse aí é bom mesmo? Bem. É, tá indo bem. Daria 4. Você já tirou um 8. 8! Mas o dado é bom, deu sorte, eu vou ficar com ele. Enrola o 8. Já era. Tem outro. Enrola o 8. Tentar um da horda aqui. Da horda. 7. Nossa! 15. Caralho, 15. Tá. Eu joguei esses dois caras juntos. 4 ampliações. 3 ampliações. Ok. Todo mundo tirou acima de 4, né? Sim. Não, você não. Eu tirei 3. Você tá lá meio sem noção com a tocha. Eu tô vendo os meus kits. Mas todos vocês se lembram de algumas pessoas que tiveram destaque, que se tornaram notórias recentemente dentro da escola. Tá? A primeira delas é o diretor Rooney, tá? Que ele finalmente conseguiu... Não, coloca aquele ali em cima que eu quero ver. Calma. Ele finalmente conseguiu cumprir aquilo que era quase um objetivo de vida, tá? E pegar no flagra um aluno que vivia aprontando na escola. O aluno vivia aprontando na escola, né? Dava sempre uns olés muito ninjas assim no diretor. E o diretor Rooney finalmente conseguiu pegar ele no flagra e expulsou ele da escola. Tá. Até uns tempos atrás ainda vocês vinham algumas faixas, alguns folders na escola, né, de uma campanha que foi feita, inclusive, para ajudar esse aluno, que ele disse que estava doente. E as pessoas começaram a fazer uma vaquinha para arrecadar fundos para ele poder fazer uma cirurgia. Tá? O diretor conseguiu desmentir isso, conseguiu expulsar esse aluno da escola e arruinou o futuro dele. Então, teve isso que aconteceu. E assim, todo mundo jurava que esse cara seria impegável, né? O diretor jamais ia conseguir pegar ele. E o diretor recentemente conseguiu fazer esse feito. Uhum. Tá? E o cara, ele era muito inteligente, muito sagaz. E agora ele tá na merda. A segunda pessoa que vocês se lembram, tá, que teve notoriedade, foi o próprio professor que botou vocês na detenção. Tá? É isso, foi. Tinha que ser. Que ele foi promovido e ele se tornou o diretor do departamento de inglês. Tá, se tornou o professor master do departamento de inglês. Tá? Mas aí você, Alex, se lembra de uma coisa muito interessante. Que a professora de arte... Claro. Professora de artes, ela ganhou um prêmio internacional por uma escultura que ela fez. Ela comprou bastante maconha aquele dia. Comprou bastante maconha aquele dia. Eu lembro. E o prêmio que ela ganhou foi um prêmio de $100,000. Nem dividiu comigo. Muita grana. Muita chateada. Isso daí só pode ser o diabo. Muita grana. Esses são os três casos que vocês se lembram. Dois casos, né? Mas você se lembra, mais destaque é esse daí de todos. Então, mas só que assim, tanto a questão das anotações, a adaga, os livros, a gente achou no armário do Riquinho. Do Riquinho. Pode ser que algum desses três deve ter alguma ligação com ele. Então acho que a gente tem que descobrir qual que tem a ligação mais forte em relação ao Riquinho. Ou ele só tá investigando também, igual a gente tá agora. Ou a gente pode fugir da escola, vender a daga e... Foda-se. Comprar um iate. Uma passagem da escola. Uma passagem só de ida pra Malta. As luzes se apagam. Cara, levanta a tocha. Apaga, mano. Você levanta a tocha assim e você percebe que a calefação... O sistema de aquecimento também não tá funcionando. Olha, eu acho que nós tá lascado. Vocês, eu acho que nós tá fudido. Vão congelar em breve ali, se vocês não tomarem alguma medida. Tem sinal no celular? Pega o celular, sinal falhando. Mas não tinham feito uma fogueira? Tem uma fogueira dentro da sala de química. No laboratório de química tem fogueira. Aí, ele tá com uma tocha na mão, que ele improvisou. Aí, não tem tocha. Nem internet ali. E o... Tem internet na escola? Não tem internet. O professor Verme, onde é que ele tá? Deve estar na sala dele. Deve estar na sala dele ou na biblioteca ou procurando vocês alucinadamente. Na hora que ele achar, nós está fudido. Eu tive uma leve ideia. E se a gente encontrar um lugar onde tem agasalho, qualquer idiota que tenha deixado perdido, tipo, nos achados e perdidos. Faz e sentido. Nos agasalhar. Pá. Joga esperteza. Achados e perdidos. 4. Essa ideia foi muito boa. 5. Ok, muito boa a sua ideia. Não só isso, como na escola tem uma câmara fria, que é onde é armazenado os alimentos congelados para fazer a merenda de vocês. Então, tem roupa. Os operadores da câmara fria, eles possuem aquela roupa de proteção, que é praticamente uma roupa glacial. É, vamos lá. Então, um dia essa fui, tava com fome, fui pegar carne congelada, lembrei que... Pegar carne congelada. Tem que comer em casa, é foda. Já sempre está na detenção, cara. Não roubou. Foi por isso, mas... Nessa vez não pegou. O problema não é ser roubar, o problema é ser pego. É. Exatamente. É. Mas bora lá. Pegar uns agasalhos. Bora. Bora lá, no meio do caminho eu te ensino como contrabandear a carne da cozinha sem ninguém te pegar. Ok. Bom. Ele disse que o gás vinha com o mercado. Vocês atravessam o corredor, então, do andar inferior. Aqui. O Morgan levou um maçarico comigo, tá? Tá. Fez um maçariquinho pequenininho. Certo. Chegam até a escada, sobem a escada, voltam pra cá e vão em direção aos fundos da escola, onde fica a cozinha, onde fica o depósito, fica a câmara fria lá pro fundão. Tá? Quando vocês terminam de subir a escada e vocês vão em direção ao fundo, tá? O Momô iluminando com a tocha, né? As lâmpadas dão uma piscada. Tá? Em que as lâmpadas iluminam, vocês veem que tem um vulto à frente de vocês. Entre o caminho, tá entre frio, vocês hein? E a cozinha. Mas tá frio. Continua frio, um frio congelante. Não, então, a luz dá aquela... Vocês percebem que tem um vulto ali, uma silhueta no meio da escuridão. Não dá pra ver quem ou o que que é. Se o Momoa for à frente iluminar com a tocha dele... Ah, eu tenho alguma coisa que, tipo, queime, assim, sei lá... Eu, opa. Você. Ótimo. Ah, e alguma parte de você, você não precisa se queimar inteiramente. O meu sapato sai ali. Sai. Eu tiro o sapato rapidinho, pego a minha meia, coloco fogo nela e jogo ela pra frente, assim. Ok. Joga a meia lá pra frente e a meia bate numa coisa. Plaf, cai no chão. Aquela meia incandescente tromba numa estátua, numa escultura de pedra que tá no meio do corredor e a meia cai no chão. Coloca o meu sapato de volta. Mas aí que tá, essa escultura. Uhum. Era, não era pra estar ali? Ou é uma escultura de, que já era decorativa e tava sempre ali? É uma escultura de arte moderna, tipo essa coisa aqui. É a mesma da biblioteca? Parece que você é da biblioteca. Risco, só que não é da biblioteca. Mas ou talvez seja da biblioteca. Joga um teste de perceber. Nossa. Vamos ver. Deus do céu. Perceber é. Deu 5 e 2. 5 e 2, ok. Aqui deu 2, eu tenho menos 2, não tenho percebido. Certo, vocês dois percebem. 4 também percebeu. Não percebo nada. Vai aí, Alfred. Quatro. Não vai perceber nada aí? Não percebo nada. Deu 5 ainda. Joga aquela percepção, mano. Percebeu. É, só vocês dois não perceberam. Mas, não, deu 5 aí, né? Percebeu. Só a Alex não percebeu. Os demais percebem. É, de fato, a estátua da biblioteca. Tá ali no meio do corredor. What? A estátua tá... Ah, eu não percebi. Porra, quem que tem o trabalho de tirar essa... Não, você olha, você vê que tem uma estátua estranha ali. Eles sabem que a estátua é a estátua da biblioteca. E sabem mais que isso, por isso que eu pedi o teste. Quando a meia bate assim, ela ilumina a estátua... Foto maior. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Ela tá com os bracinhos assim? Os bracinhos dela estão assim pra frente. Tem manchas de sangue. Fudeu. Ah, vamos voltar. Vamos embora? Vou pegar outro caminho pra cozinhar. A estátua se mexe. É, sai correndo. Eu dou um passo pra trás. A estátua se mexe de novo e vai se rastejando assim, como se fosse um vasinho. Mano, pulando, já saí correndo, indo na direção de vocês. Tô vazando. Vazando. Ok, vamos ver, se vocês vão ver se vocês vão ser mais rápidos do que a estátua. Puxem uma carta. Okay, agora eu percebi que a estátua eu tá indo. Eu tenho só um 7, a estátua eu tá indo. Cinco. Joker. Ice. Ok, você age em qualquer momento que você quiser e com mais 2 nas suas ações. Um 10zinho. Todo mundo ganhou da estátua? Não. Não. Eu tenho 3. Ok. Eu tenho você é a primeira. Ou ele. Eu posso ele pode interromper a ação de qualquer um e fazer a dele. Então, primeira, segunda... Com interromper a ação, eu tiro a ação daquela pessoa. Você faz sua ação antes da ação da pessoa. Ah. Depois a pessoa faz a ação dela. Entendi. Entendeu? Não tem como eu tirar o meu menos 2 pra impor menos 2 no do outro. E você... Na verdade, a gente fez uma coisa errada na rodada anterior. As cartas, elas vão pro descarte durante o combate. Elas só são reembaralhadas no final. Tá? Ele, quando ele usar o Coringa... Ele pode reembaralhar todas as cartas que estiverem no descarte. Pra ter chance de pegar o As de novo, o 10 de novo, o Coringa novamente. E aí, quem vai primeiro? Eu só tenho 7. Pode ir o As primeiro. É, eu tenho que fazer teste do quê? O que você quer fazer? Você quer correr? O que você vai fazer? É, eu quero... Ou você, quer dar uma, ou você tá empolgada que dá uma skateada na estátua de pedra? Não é uma boa ideia. Ah, por que não? É, porque o negócio é de pedra. Porque eu acho que uma estátua de esqueleto... Então, eu acho que eu vou correr também. Vai correr? Os dois vou correr, não tenho arma pra bater, pra brigar com ela, não. Tá, então você vai jogar aqui, ó. Um D6 mais 6 é o tanto que você consegue correr. Quão distante você vai ficar da estátua. Vocês já estão a 6 quadrados da estátua. Tá. Tá? Vamos só memorizar isso. Puta merda. 6 com 9, 15. Tá. 15. Fugiu da estátua. Quem vai agora? Posso ir. Correu para que direção? Para o mais longe possível, para a direção oposta da estátua. No mesmo corredor aqui ou você resolveu descer as escadas de novo? Espera aí, onde a gente está? Tá aqui? Aqui no finzinho, ó. Cadê a escada? Mais para cima. Aqui. Ah, então mais a gente está aqui. É. Isso, vocês estão aqui assim, ó. Ah, eu vou correr para cá. Certo. Aí eu consigo sair. Em direção à saída, ok. Em direção à saída. Muito bem. Tô com vontade de subir naquela fumacinha ali, mas eu acho que não é uma boa ideia. E aí? Ah, eu quero pegar um dos produtos químicos. Pego toda a minha mochila com os produtos químicos. Tiro só minha tinta spray de lá. Ok. Pego a mochila. Oh, porra. Pega a mochila. Oh, porra. Onde que você pegou esse segundo item que eu queria saber, cara? Ou talvez não. Então, né? Eu quero... Melhor não saber, tem coisa que a gente não pergunta. Eu quero pegar os produtos, jogar na estátua e jogar a tocha logo em seguida. Ok. Não vai ter uma. Você vai deixar no escuro, sem, cara. Tá pegando fogo e no escuro. Eu queria que ela explodisse, mas tudo bem. Ok, capta os produtos químicos, joga na estátua. Então você vai jogar uma. Faz uma jogada só de. Arremessar? Arremessar. Arremessar. Eu tenho mais dois. Né? Por que tem mais dois? Pelo Joker. Sim. Volta o As, volta o Joker e reembaralha. Vou gastar um... Aliás, pode reembaralhar na próxima vez que for sacar cartas. Gastar uma moeda, ferrolando. Bazar, cinco. Bazar. Não. Cinco. Mas como vai todo mundo jogar, eu já joguei, eu vou... Assim, vou fumar meio cigarro e depois eu volto. Tá correndo a estátua, isso sim. Vamos lá, vamos ver. A parar da estátua é 6. Você tirou 5? 5. Soma a minha agilidade ou não? Não. Ah, ok. É a perícia do arremessar mesmo. Ok. Infelizmente, o que acontece? Você pega aquele monte de produtos químicos, joga assim eles em cima da estátua. Quem que tá com a chave da mão? Eu. Que susto. Andressa, achei tá que tinha uma estátua aí. Toma, que tá com a chave da estátua? Joga os produtos químicos... Assim, a mesma estátua ainda. Eles caem em cima da estátua, aí você joga a tocha cai do lado assim. Correu? E joga o dado. Deu quanto você corre? É um D10. Vai lá, Alfred, o que você quer fazer? Eu aproveito o meu pequenininho tamanho, que eu já conheço bem os orifícios dos armários, e me escondo dentro de um. Ah, ok, muito bem. Você pode jogar um teste de furtividade, se você quiser. Não tem nada de furtividade. Pra você ficar bem escondido da estátua. Então, lá 4. A minha movimentação é 8 mais 5 do D10. Isso. 13. 13 mais 6, que vocês já estão na distância dela. Deu 2 e 3. 19. E eu vou jogar de novo. Joga de novo. Opa, parceria aí. Puta, cara. Eu vou jogar no meio dessa estátua. Que não dá. Gasta mesmo. Tem que ter jogado a fé agora. 2 e 3 de novo. Eu me fico. Você ganhou. A vida é difícil. Ok, sai correndo, tudo trabalhado, entra no primeiro armário, bate a porta com tudo e fica lá tremendo. Dentro do armário. Tremendo de pavor. Ok. Quem que é o próximo? Oh, você. É a estátua. Au. A estátua vai na direção de quem? Quem que não correu, conseguiu correr da estátua ainda? Eu e o Wayne. Vocês dois, né? Então, vamos lá. Par é a Jane. Ímpar é o Wayne que vai ser atacado pela estátua. Par. Par é a Jane. Jane, a estátua corre na sua direção. Com aqueles bracinhos assim. Tá? E ela vai andando assim, ó. Tá? Vai de pulinho. E vocês percebem uma coisa estranha. A estátua é feita de pedra. Vocês já tocaram naquela estátua. Já subiram naquela estátua. Já fizeram festa do pijama em cima daquela estátua. Esse bicho é grande. Entre outras coisas. Tá? Porém, a estátua ela tem uma flexibilidade que ela não podia ter. E ela vai na sua direção, tentando atacá-la. E aí? Cadê? Cadê? Lutar. Deu 8. Nossa, deu 8. 3 e 3. Que merda. Mas o meu parar é 3. Se o seu parar é 3? O meu parar é 3. Que, mas eu vou jogar de novo. Que eu quero melhorar esse resultado. Ok. Ah, não, velho. Ok. Oi, oi. 13. Ok. 13. Não gostei desses ok. Deu 4 ampliações. Certo? Era 3. Então vão ser 4 dados de dano extras. Uma dúvida. Aquele trâmite do, da profecia da adaga, que a adaga protege dos bichos malignos. Certo. Funciona? Funciona já que ela tá com a adaga? Vocês fizeram o ritual que ele descreveu para abençoar a adaga? Não, achei que já tava. Achei que já vinha embutido. Achei que já vinha. Achei que já vinha, né? Então, não. Deixa eu ver certinho aqui para não matar. Relaxa. Não, estou relaxado. Acho que a minha resistência aqui tá... é boa. Aplicando dano. Se eu não fizer montinho, dá tudo certo. Vou dar uma peça na rolagem de dano. A estátua só tem dois braços, nós estamos em quatro. Da verde não me ajudou. Tentar o azul agora. O azul dá 6. Dá 3 de energia, o 3 tá me perseguindo. Nossa senhora. É, um D6 ao dano total. Pra cada ampliação. Não é o gordo, não. Fica pequenininho. Ok, pra cada ampliação. Pra cada ampliação, muito bom. Então joga 4 D6 mais o dano da normal da estátua. Isso aí. Eu devolvo. Então vamos lá. Dando na minha estátua. Força. Eu não joguei ainda. Que é D6 mais D4. Mais um D6 para cada ampliação. Isso. Nossa. É pra arregaçar. Mais um ainda. Por que mais um? São 4 ampliações, não são? Puta que pariu. É 4 vezes 3, 2. Vai sair um em todos, sei lá. Ou não. É um. Ok. Então, 8. Tá. Por que 8? 12. Tinha sido um 6. Ah. 12. 12 com 8, 20. E 4. Ah, isso. Qual que é a sua resistência? 9. Louco. É que eu tô 24. Meio orgulhando. Então, 9... 18. Só. E só. Então você fica abalada, toma um ferimento. Ok. Não é tão difícil de matar assim. Se você quiser, você pode gastar um Bene pra. Não tem mais? Não tem Bene. É. Toma um ferimento de qualquer forma. Ok. A estátua já foi. Quem que é agora? Sou eu. Você. Faz o seu teste de vigor. Pra ver se você se livra disso. Ah, não. Não? Ok. Você pode fazer só ações livres. Correr é uma ação livre? Não é sacanagem. Andar é uma ação livre, correr não. Ok, vou andar então. Eu acho que andar é uma ação livre. Vamos considerar, depois eu vou conferir. Não vou perder tempo conferindo isso agora. Não, não. Andar não é ação livre. É soltar objetos, esse tipo de coisa, ação livre. Tinha que estar com meu outro escudo. Ele tem... Morreu uma ação livre? Morreu uma ação livre. Você tá mexendo? Morrer é uma ação livre. Como é que fala? Atuar é uma ação livre? Atuar? É. Como atuar? Vou fingir que eu morri. Vou fingir que me desmaiou. É uma boa. Muito inteligente. Ganhei um bene. Vou fingir que eu morri, meu amor. Muito bem. Vai, é igual o urso, né? Faz aí que eu jogo? Persuasão seria. Persuadir. Persuadir? É. Persuadir é bom. Persuadir eu tenho. Não, olha aí. Caramba. Foi boa. 6. Aí sim. 11. Ok. Tá. Vocês veem o seguinte. A estátua vai indo na direção dela. Estica os braços assim na direção dela. Os braços eles vão se espichando. Pega ela e... bate nela, ela desaba no chão. A impressão que vocês têm é que ela tá morta. Ou não, né? Se vocês passarem, tirarem mais do que ela tirou, mais que os 11 dela até se perceber, vocês vão saber que ela tá viva e só fingindo. Dá uma piscadinha pra eles assim. Sem a estátua mesmo, só com o olho que eu tô no chão assim. Foi espasmo. Foi o último espasmo. Tem que fazer eu perceber, né? Perceber. Aí vocês vão saber que ela tá viva e fingindo. Não, vocês vão acreditar que ela tá morta mesmo. Eu dou 4. Eu dou 3 e 12. Rola 4, vai subindo aí. 6. Ela morreu, gente. Ela morreu. Já era. Infelizmente, ela foi um sacrifício. Calma, tem a Monique pelo, aqui pra pelo ver. Bem do grupo. Monique. A estátua pegou. Eu vou embora. Tá, depois da estátua, quem é? Sou. É você. Falta você, camarada. Bom, eu posso saber o quão perto dessa escada a estátua tá? 6 quadrados da escada. O que dá aproximadamente uns 4 a 5 metros. Estamos na onde aqui? Ô, louco, vai empurrar 5 metros pela escada. Vocês estão mais ou menos aqui, assim, ó. Saíram da escada. Cadê? Aqui, ó, o outro corredor. Saíram da escada aqui e vieram pra cá, assim, deram de cara com a estátua aqui. E vocês aqui na saída da escada. A Alex saiu correndo pra cá, Monique. Todo mundo saiu correndo pra cá, quem correu, né? Uhum. Então, teoricamente, a estátua tá aqui. A estátua aqui, ó. E vocês saíram aqui, passaram por baixo dessa outra escada, né? Saíram aqui e deram de cara com a estátua aqui. Tipo, eu não consegui empurrar essa estátua, esse cara abaixo, né? Conseguiria, porque a estátua veio até ela, bateu nela. Bem perto da escada você conseguiria sim. Ah, então vamos dar pau, empurrar essa bexiga lá pra baixo. Interessante. Pô, isso aí. Não. Monique, manda aquele isso. Teste de percepção ali. Pra identificar o defunto. De percepção esses dois, né? A chave ficou no carro. Que chave? Eu tive que arrumar o vidro. Eu tive que quebrar o vidro, você não viu o barulho? Empurrar. Corajosa. Você tá com a chave. Não, calma. Não. Todo mundo acha que eu morri. Peraí. Quer trocar? Ah, eu levo o seu carro, você fica com o Ulisse. Tudo bem. Se eu puder vender o pé depois, é um negócio. Mas você entrega? Tô pagando, eu sumo. Certo. Você vai fazer uma jogada de força junto contra a estátua. Estou aí, força é 8. A estátua 8 tem 6. Se você conseguir passar, você empurra ela. Pô, um quadradinho. Você empurra ela na direção da escada. Se você tiver ampliações, você joga a estátua lá pra baixo. 6. Manda esse 6 aí. Vamos lá. É 8 mesmo. Né? Não, força 6. Não, eu vou jogar de novo, porque eu não fiquei feliz com isso aqui, não. Aí dá minha new. Calma, não desperdiça, não. Olha o dado dela primeiro. Tirei 5. Quanto deu o seu? 8. 8. Só empurrar, não vai derrubar. Com isso, você joga a estátua assim na escada e eu vou jogar um teste pra ela pra ver se ela despenca. Ela pode passar nesse teste. Se você quiser rerolar e tentar tirar mais. Vamos fazer isso aí. Então vamos fazer um teste pra estátua. Vamos fazer um teste de agilidade pra ela, D6. Eu imagino que uma estátua não tem agilidade. Você acha que vai ser 4 D6? Será que minha mãe tá com o papai de casa? Se ferrou, hein? Mas eu acho que a dificuldade era 4. Não, a dificuldade é 4. A estátua ela desce pra escada. Tá? Desce alguns degraus, mas ela fica equilibrada, não despenca ainda. Ainda pode se mover se quiser. Posso reembaralhar essas cartas? Pode, porque eles usam Coringa. Presta um 3 aí, por favor. Tem o outro movimento? Você pode se mover. Mas não posso fazer nada em relação ao status. Pô. Em relação ao status, agora não. Ah, então eu saio de perto dela agora. Ok. Foge pra cá também? Ou vai pra outra direção? Ah, vou pra ajudar todo mundo nessa hora. Ok. Eu posso separar. Legal. A estátua, ela continua lá. A Jane tá morta. E a estátua, ela vai sair da escada e vai na direção de vocês. Vamos puxar outra carta, todo mundo. E agora a coisa começa a ficar mais rápida, porque agora todo mundo já tá habituado com as regrinhas. Oh, de novo a mesma carta. Oi, olha que bonito o Ais aqui. Só que não. Aqui, ó, ele aqui. Você é o primeirão. Não tá tão cegado no armário. Você falou, ai, quer continuar no armário? Ou vai sair do armário agora? Vai sair do armário? Pisa no pescoço mesmo. Cara, ela já tá meio que vai, não vai ali na escada. Eu vou dar uns golpes na bichinha. Vai sair do armário? Vou sair do armário. Ok. Vou me revelar. Finalmente você se revela, sai do armário, vai na direção da estátua. Você vai querer jogar ela pra baixo, pelo menos dá pancada só, bater nela pra tentar estourar. Terminar a queda na escada pra não ver se não é quebra o... Joga força. Não é quebra o cimento. Joga força. Vamos pegar um verdinho, com um verdinho aqui. Que agora eu vou humilhar você. Força é esse aqui, cara. Não, força é... Nossa, que merda. Não, bota a fé aqui. Vai baixinho. Baixinho tem menos força. Ixi, que a estátua. Meu Deus, só 5, ó. Vai, estoura esse dado aí. Deu merda. Opa, quatro, já deu 4, boa. Tira os 4, é bom. 4. Aê, 8. Tirar um 2 já tá bom. Baixinho invocado. Pô, você está conversando com ele? É 4, vem, é 2, vem. Depende de vocês, hein? O baixinho sai correndo dentro do armário, né? Dá aquela patinada assim na escada e vai de ombro com tudo assim na estátua. O armário levanta. Quase que nós vimos o que aconteceu. A estátua, ela dá aquela desequilibrada com os bracinhos dela e despenca lá pra baixo. Quando ela chega no último degrau lá embaixo, ela se patifa inteira no chão. É, brincando dos baixinhos, parceiro. Né? Muito foda. Bom, muito bom. Então, ganhou uma fichinha pra você. Precisando mesmo, tô assim. Ops. E aí, o que vocês fazem agora? Estátua 1. Eu vou até a estátua. Estátua esfarelada. Ver se eu encontro algum vestígio, alguma coisa que estivesse dentro dela. Dentro dela? Investigar. Levanta ali. Acho que tá precisando fazer volta dessa daga, porque não tá bom fácil aqui, não. Vamos fazer aquele feitiço da daga. Tá bem aí? Boa, por interpretação. Bem? Sim. Então tá, eu vou me afastando dela. Como pra pegar meu mochila? Joga de novo, né? Oi? Sim, joga de novo. Oh, jogou bom, hein? 11. Ok, muito bem. Tá, você faz uma... Vasculha a estátua ali, tá? Vê que tem manchas de sangue e tudo. Oxi. É, tem manchas de sangue. Alguém morreu. E você nota uma coisa, tá? No meio da estátua, tá? Onde que ela se patifou assim, no meião dela, assim, você vê que tem um saquinho pequenininho assim. Quando você pega esse saquinho e apalpa ele, você percebe que é um saquinho cheio de um pozinho dentro e com alguns grãozinhos mais duros. Mas esse pó era aquela mesma cinza do saquinho que o cara pegou? Bem parecido. Ah, eu guardo para averiguar mais à frente. Ok. Guardar de lembrança. Guardar de lembrança. Tem um patozinho lá. Você guarda ele com você. E aí, o que vocês fazem? Vamos fazer esse ritual aqui em algum lugar, porque tá precisando. Vamos pegar primeiro os casacos assim. Verdade, tinha até esquecido. E eu casaco. Pego ali minha mochila. Peraí, você é ruim de mira, hein? É o que eu joguei minha mochila. Eu fui ele jogou a mochila, jogou a tocha e não acertou. Ele falou, vamos pegar os casacos, eu pego na minha mochila. Eu achei que você tinha um casaco de inverno. Mochila. Mochila nas ok, costas. A mochila. Vamos correr pra cozinha então. A tocha apagou? A tocha? É. Eu vou jogar um dado. Se sair um ou dois, ela apagou. Não. Na trave, hein? Na trave, hein? Não apagou a tocha, tá acesa ali ainda. Tocha bem feita. Pegou a tocha, vocês vão em direção à cozinha. Certo? Merda. Correndo bem desesperados. Merda. É que você queria foder nós, é legal. Hum? Você queria foder nós, né? Não. Não é isso, minha gente. Não é isso, não. O que vai ter na cozinha? A gente vai colocar na pilha de descarte. Pode embaralhar tudo aí. Na cozinha. Bacon dos mortos-vivos. Quando vocês chegam até a cozinha, algo bizarro está acontecendo lá. Vixe, mais bizarro que tudo o resto? Existem 5 estátuas que estão ali na cozinha. Puta que pariu. Todas as mesas ali do refeitório tá tudo bagunçado, tá? E existem 5 estátuas ali na porta de entrada da cozinha, que sai do refeitório pra cozinha. Fica mais fácil pra vocês entenderem. Olhando por cima, tá? Vocês chegam aqui numa porta aqui, tá? Entram aqui. Aqui é onde ficam todas as mesas, os bancos do refeitório. Tá? Aqui é o balcão onde vocês pegam comida. Tá? Onde a tiazinha vai lá e faz no prato de vocês. É a planta do Ru. E aqui tem atrás do balcão de comidas aqui, tem uma porta enorme de vidro ali que dá pra ver por dentro tudo, né? Os vidros estão todos estourados, a porta tá arregaçada. E lá dentro da onde é a cozinha, e no fundo aqui a porta da câmara fria, tá? Câmara fria. Onde estão os casacos? Eu vou mostrar onde estão os casacos. Tá? Né? Aqui assim, pendurados os casacos, tá? Pendurados os casacos, porta aqui entra pra câmara fria. Tem exatamente 5 casacos aí, né? Olha, eu só rabisquei, mas eu não contei, tá? Dentro da cozinha, todos os móveis, eles estão... aqui tem um balcão enorme de preparação de alimentos, uma pia. Aqui, assim, tem onde fica um forno, fogão, tudo. Fogões aqui. E aqui tem um fornão gigante da cozinha. Uhum. Tá? Eu quero passar longe desse forno. Enorme. Tá? Quando vocês chegam aqui, vocês veem o balcão, ele tá destroçado aqui. Tá arrebentado aqui. Tá? Não saiu legal, não. Parece uma borracha. É mais fácil fazer assim. Tem 5 estátuas aí. 5 estátuas estão aqui. Exatamente nesse formato. Tem um corpo aqui caído no chão. Sanguinho saindo. Tem um corpo aqui no chão, ó. Dá pra caído. Saber quem que é? Dá pra saber quem é. Lembra o cara que ajudou vocês? Sim. Pô, é que ele foi lá queimar as paradas. Tá, né? Cheio de papel. Esse cara, ele tá caído no chão, a cabeça dele rachada. É, ele ia tocar fogo lá na cozinha. Né? Cabeça dele rachada. 5 estátuas aqui dispostas, formando um pentagrama. Um pentagrama no chão riscado com cinza. Tá? Cinzas formando esse pentagrama no chão. Essas estátuas dispostas no meio desse pentagrama, tá? E aí vocês veem que tem potinhos aqui assim, ó, ao redor do pentagrama, tá? E vocês veem que são pequenos potinhos representando os 4 elementos. Tem uma vela, tem um potinho com terra, tem uma garrafa d'água... Tá? Tem um incenso representando o ar, tá? Tudo representando os 4 elementos ali em volta, certo? E vocês veem que exatamente no centro aqui do pentagrama tá a professora Peituda. Viva ou morta? Viva. Então é ela que tá liderando essas porra. Toda vestida de negro, tá? Os olhos dela revirados assim para trás, certo? Ela com um tomo, um livro grosso assim, de capa de couro, tá? E madeira aberta assim, como se ela estivesse lendo o livro, mas os olhos revirados. Ela entoando um mantra no idioma que vocês não fazem ideia de qual seja, tá? E vocês podem jogar um teste e perceber. Próximo. Oh, louco! Aí sim, você tá virando caminho. Não tô. Putz. Eu tirei o mesmo dado de novo. Percebeu. Percebi mais ou menos. Quanto? 8. Percebeu. 5? Muito bem. Percebe. Sabe o que está acontecendo. Percebe. 1. Não percebe. Não deu nada. Totalmente sem noção vendo o que está acontecendo. Você olha assim, pro tá alto, frio mesmo. Tá frio, né? Percebeu? Sim. Também? Percebeu também. Tá, mas vocês dois percebem com clareza. Vocês escutam barulhos. Brum, brum, brum. Barulhos de pancadas. Tá? E seguido desses barulhos, vocês percebem como se fosse um gemido. Que não é no laboratório. Tá? Mas vocês percebem um gemido. Vocês dois identificam esse gemido. Esse gemido, ele vem de dentro do forno e é a voz do professor Vernon. Cusão, deve deixar morrer, filho da puta. E quando vocês olham, o forno está aceso. Ó, galera, eu tenho uma ideia. Mas é loucura. A gente pode aproveitar que eles estão percebendo e furtivo. Para que a gente chegar lá perto, a gente aciona os extintores que a gente pega aqui pela escola. Eles não vão ver a gente corre, pega as luzes de frio. Se der tempo, a gente pega o professor e corre. Ah, crianças, vocês não deveriam ter vindo aqui. Corre agora só. Eu adoro vocês. Então corre. Agora só corre. Só corre ou só corre? Separado, só corre. Tomara que ela não tenha guardado mágoa pelo café, viu? Eu tô aprendendo nessa arte. Como é que era o ritual da adaga? Ritual da adaga era fazer uma oferenda aos quatro elementos e às forças do bem. Tá, vou fazendo enquanto eu corro. Vou fazendo enquanto eu corro. Oferendas às forças do bem. O que seria uma oferenda pro bem, assim? Não sei. É o bem relativo. Vamos fazer uma boa ação pra alguém, ó. Ritual okay, pra uma força faz do bem. Faz um E igual a MC ao quadrado no punhal que funciona, então. É isso. E aí? E aí que a professora lá fecha o tomo. E a gente corre. Vocês não deveriam ter vindo aqui. A gente sai vazada. Então vocês vão pegar a cartinha que eu quero ver se vocês vão correr antes da professora atacar vocês. Oxe, a professora tá lá na puta que eu pariu. Opa, deixa eu só embaralhar, gente, que essa aqui é as mesmas que tava. Ah, não embaralha não! Eu já falei por causa disso, gente. Baralha não, minha cara tava tão boa. A vida de estudante é difícil. É. Tem que lidar com o professor cuzão. Salvar o professor cuzão. Salvar o professor cuzão. Matar, fuder a professora boazinha. Não vou ligar pra polícia aí, não aguento. Puxem cartinhas. Acho que a gente precisa investigar um pouco mais a vida do Marcos. Nossa. Vai que ele tá lendo umas paradas estranhas aí, né? Ixi, só eu vou fuder? Ele só eu. Fabuloso também, olha isso. Ah, relaxa, aqui tem um coringa, ó. Opa, nove. É só um 9. Só eu vou fuder. Ais, rei. Pode ir, galera. O que vocês vão fazer? Valente. Bom. Pernas pra que te quero ou vocês vão. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Pular na mulher. Aquelas pessoas que morreram, as duas primeiras, ela também, tipo, representava como se estivesse morrendo em relação a um ritual. Isso. Mas teoricamente não seria um ritual do bem. Eu posso entender como se fosse um ritual da professora. Sim. E, então eu acredito que ela deva estar tentando um ritual. Tipo, completar o ritual, que seria matar uma pessoa com água, eu não consigo entender como é que ela rachou a cabeça do cara com a água. Mas, teoricamente, o professor teria do fogo. Exato. Se ele não morreu ainda, eu teria que dar uma maneira de evitar ele morrer pra ela não completar o ritual. Muito exatamente. Bem pensado. Então eu ia salvar o professor do forno. Ok. Agora, como? Peraí, eu perdi esse pedaço pra acertar no forno? Tá. Ah, tá. Ele tá lá. Eu realmente não percebi. Ele tá lá assim. E o forno tá ligado. A gente tem que tirar esse cara de lá. Sério? Ou não, né? Vocês podem deixar, se vocês quiserem, professor, é uma cuzão. Aí o ritual é completado. É. Felizmente, a gente mata ele depois. É... Não tem como a gente ativar algum negócio disso. O nome do professor é Fabiano. Ah, vamos embora. Pensou duas vezes agora, hein? Você tem uma sarico pra matar ele mais rápido? Eu tenho aqui. Eu trouxe uma sarica. E ele tem gás. Na mochila. E aí? Não tem um sistema. Como você de salvará o professor? Ah, eu ia tentar correr até lá e abrir o forno. Não, vamos ser inteligentes. O forno é o quê? A gás ou é elétrico? A gás. Não, a gás, né? Elétrico ia ser meio difícil. A gás. Tu lá é gás. Procurar... Aquilo gás encanado. Eu né? procuraria algum lugar pra fechar o gás. Mas ele fica assim. Quem são esses caras? Colocar aqui pra assar. Um gás encanado. Procuraria alguma válvula, uma torneira, sei lá, pra fechar o gás. Tá. Vou pegar o desenho. Desenho o mapa no mapa. Tá. O que você sabe é o seguinte. Aqui atrás, assim, é onde ficam as válvulas de comando do forno. O Thay tem que passar no meio onde ela tá. É. Sim. É a única entrada. Essa escola é um demônio! Uma entrada pra tudo. Puta que pariu isso aqui? Acho que foi essa professora. Ela olhou assim, vou construir uma escola aqui. vou construir um lugar pra matar pessoas. Vou construir uma escola onde as pessoas possam morrer. A gente não facilmente. Tem uma... Eu tenho uma arma de airsoft. Certo. Eu vou dar uns tiros nela, ver se ela corre atrás de mim e a galera tenta salvar ele. Muito bom. Ok. Muito bem. Eu tenho que pegar uma outra carta. Para as coisinhas. Cadê minha outra? Tá aqui. Vocês me roubaram, tá aqui. As estatuetas. Ficam me roubando aí. Quem que é que tem que iniciativa não pode ser menor que não sei quanto? Eu sou. Mas eu sempre tiro, tipo, essas coisas aqui. É. O que você vai fazer com a arma de airsoft? Vou atirar nela. Nela quem? Na professora. Na teacher? Tá. Então aí funciona assim. Você vai fazer uma jogada de atirar, é? Eu tenho. Tá. E a dificuldade é 4. Como ela tá ali meio que protegida pelas estátuas, ó. Tem, tem estátua na frente, ela consegue se esquivar pra lá e pra cá. Então a dificuldade sobe pra 6. Ganhei 2 de bônus aí. 2. Não é tanto assim, não. Pode jogando. Opa, tirou um 6. Uno. 7. Deu 7. 7? É. Perfeito, consegue atingi-la. E agora você joga o dano. O dano vai ser da arma de airsoft. Que dói. Que dói. Armas medievais, armas modernas. Baioneta, bastão. Armas futuristas, não. Armaduras. Armas de ataque à distância. Pólvora negra. É como se fosse uma pólvora negra, né? Não, como se fosse uma pistola. Submetralhadoras, modernas, espingarda. Uma espingarda. Uma espingarda poderia ser. Eu acho que se enquadra com uma espingarda. Ó, uma espingarda, uma escopeta. Dá 3d6 uma escopeta. Com uma marminha de airsoft, não chega a matar. Não, não dá pra matar com uma arma de airsoft. Você sabe que a arma de airsoft é do Ariel, né? Sim. Você sabe que aquilo lá, se você estiver perto, mata, né? Porque ele perfura normal. Você tá na pau? Sei não, hein? Sei não, hein? Tô louco, os caras têm que usar proteção por causa disso? Principalmente se tirar no olho. Não, no olho, no olho, claro, né? No olho, lógico, se né? Se pega no olho, fode. Tá, ó. 3d6 é o dano de uma espingarda, uma escopeta. Não, é, não se compara a uma escopeta, vocês concordam? Não, a gente concorda. Então. Então, vou reduzir pra 1d6 o dano dela. Só que ao invés de 1d6, 1d8. Tá doer. Isso aí, ó. Hã? Isso aqui. Isso. É, só joga ele sozinho. Não dá nas perícias. Mas, ó, ele sozinho. Mas, espera. No caso, ele tá com a distância. 2. Deixa eu somar alguma coisa. Deu ruim. Deixa eu ver se soma alguma coisa. Só um segundo. Tem que somar, porque 2 fodeu muito. Mas só pra avisar, ela fica nervosa e corre. É. Vai correr atrás dele só. O restante não terminou. A gente pega os casacos, tira o cara do forno. Nessa ordem. Nessa ordem. Tá. É dano fixo. Isso aqui é altruísmo. Não, então, ó. Vamos fazer o seguinte: ao invés de 1d8, eu achei que somasse com a força, alguma coisa assim. Ao invés de 1d8, troca esse d8 por 2d6, pra ficar um pouquinho mais fraco que a escopeta. Um dano improvisado aí. Então, 2d6. Os dados eles explodem do mesmo jeito. Tem um 6 ali. 6. Ok, joga o 6 de novo. 11 mais 3. 14. Vamos ver a resistência da Titi. Um regaço nela. Resistência 6. Então, 14. Então, ela passou fica 8. Sucesso e uma ampliação. Ela fica abalada e toma um ferimento. Então, a Titi está com um ferimento. Eu vou gastar um Benny para desabalá-la. Eu vou gastá-la um para rolar um teste de vigor para ela. Vigor é D8. Para ela não ficar com esse ferimento. Ô, oh, louco, você tá de sacanagem. Muito bom. Hoje eu vou gastar outro ponto. 5. Ok. Cancelei o ferimento dela. Vamos gastar a fichinha aí. Vamos gastar a fichinha aí. Você dispara, tá? O tiro vai com tudo na direção dela, ela dá uma desviada e pega de raspão, assim, sem causar ferimento grave a ela. Já era o menino? Era? Já era ele, então? Não, já era não. Meteu a bala na professora e... Você vai se mover pra onde? Não vai se mover. Agora eu tenho que correr sentido contrário e ver se ela corre atrás de mim. Então eu vou pra porta de novo. Pra porta aqui? É. Ok. Então, a gente está onde? Vocês aqui, né? Eu imagino. Né? Ok. Tá. Vamos fazer uma divisão aqui assim. Tá. Quanto você corre aí? Joga um D10. D6, quer dizer. Me soma com 6, que é normal de correr. 8. 8 quadrados. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você consegue sair da sala se quiser. Show. Sai fora. Então, tá aqui fora você. Conforme você dispara nela assim, né? Ela desvia, pega de raspão na testa dela. Ela põe a mão assim, ela vê você correndo. Ela fala, ah, Wayne, não faça isso, meu querido. Não corra. Eu prometo que não vai doer muito. Muito. Oh, Deus. Tá legal. As. Ela foi atrás dele? Ainda não. Não chegou a vez dela ainda. Bom, eu cheguei à conclusão que nós não vamos conseguir salvar o professor. Que pena. O ritual só vai se realizar se ele morrer queimado. Então eu pego o meu compasso e vou até o professor. Eu já matei uma estátua, quem é um professor depois? Caraca! Porra! Esse cara guarda rancor. Ok. Resolve. Você tem que abrir o forno pra matar ele, cara. Exato. Vai? Vambora. Legal. Você vem então, um daqui. Eu tenho fé. Passa assim ao lado das estátuas. Vou ignorar que existe ataque de oportunidade. Cara, eu tô salvando todo mundo por um professor. Pensa bem de matemática. Vem aqui e chega até o forno. O forno, a tampa fechada, tá? Aquela alavancona pra você abrir o forno. Vai abrir? Baixinho no alcance. Você vê as chamas lá dentro e o professor. Ele faz assim, ele diz pro professor. Desesperado. Em pânico. E o fogo vindo. E eu aproveito a minha. Sorte. Ok. Coloca aquela blusa que nós estamos para proteger do frio na frente e me atacar. Mas a blusa, né? Vocês não chegaram a pegar ela ainda. Ah, não chegou a pegar? Não pegou ainda. Não, é um pouquinho pro lado e pega ali. Yeah. Bom, aproveita a minha sorte, a cura rápida e encaro o fogo e vou lá. Vai meter a, meter a chapuletada nele. Passada na cabeça do animal. Pai do céu. Ok. D10, fogo localizado, como uma perna ou um braço em chamas. Você está enfiando a mão dentro do forno lá. Um D10, mas vou reduzir para um D6 só. Tá? Então você vai fazer sua jogada para atacar o professor que está lá dentro. Tá? Você tem mais 4 nessa jogada de ataque. Vai ser o... como é que é? Lutar. Que o compasso é uma arma branca. Lutar, eu tô com 6. Menos mal. Tem 2 aqui. Você tem mais 4 pra acertar o cara, que ele tá lá. Todo amarrado, né? Então é 2-6. 2-6. Você tem mais 4 na jogada, vamos ver. É 2-6 e um 4? Não, 2-6 mais 4. 2-6 mais 4 no total. No total. Pô, que merda. 7. 7? Deu. Ok. Vamos ver o professor normal, quanto que ele tem de aparelho. Professor de inglês, tá aqui. Com certeza. Quanto tem de biologia, só pra saber? Vamos ver se eu vou me curar. Professor de biologia tem um pouquinho menos. Tá. E onde fundamenta a biblioteconomia? Substituto ainda. Tá, o aparar dele é 4. Não, é 3. Deu 7. Deu 7, então tem uma ampliação. Então você já causou um ferimento a ele. Estou contente com isso. Já causou um ferimento a ele. Morto, né? E aí, deixa eu lembrar agora. Dano. O ferimento. Não, quando a ampliação não é um dado a mais. Quando a ampliação é um... É importante saber. É um dado a mais, é um dado a mais no dano. Então joga o dano. Por causa da minha cura rápida, eu me curei, dou a minha mão lá dentro do fogo? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Então agora eu jogo? Agora você vai jogar dano. Dano vai ser um D4, mais sua força. Então são 2D4. 2D4. Vai ser 3D4 no total. Caraca, o cara tá matando o professor com compasso dentro do forno. Nossa, isso é não gostar do professor. Imagina se fosse faxineiro, né? Pô, que merda. 4. 4? Uhum. 4. Deu. Resistência de um professor. É, um professor, é certeza que ele escapa. É, resistência foi, deve ter mais que 4, sim. Resistência de um professor. Resistência de qualquer forma, linha 2 mais metade de lutar. Do vigor? Metade do vigor mais 2, mais 2. Não, ele tem. Tem 4. Ah, não, hein? Metade do dado do vigor ou do. Do dado do de dado vigor. Do vigor. Ah, tá, então, já calculei errado isso aqui. Então ele tem 4. Então você acerta ele. Ele tem 4? Tem 4. Deu 4, deu um empate aí. Deu um empate aí. Quer melhorar isso aí? Tentar melhorar? Ô, você joga 3 dados, hein? Tem uma chance boa. Sim, mas ele tem no mínimo 4. Todo mundo tem no mínimo 4. Então, ele tem 4. Ele tem 4. Mais metade do dado. Não, 2 mais metade do dado. Mais 2, daqui de cima. Seria 4 mais 2. É esse 2 mais metade do dado. Esse 2 aqui é mínimo 2. Não entendi. 2 mais a metade do dado. É o mínimo 2. 3, 4 agora. 5. 3, 3, 2, 8. 8. Muito bem. Uma ampliação. 4. Já era. Ok. Abalado e com ferimento. O professor está com ferimento. Professor, filha da puta. E abalado. É, professor. E abalado. Ah, tá dentro do forno, aluno. Você vai lá, enfia a mão lá dentro, muita bala. Pegando fogo, crava no meio do peito dele, o professor para de se mexer. Aí ele fica só se mexendo, assim, tendo espasmos, assim, tá muito ferido. Sangue esguiche, assim, cai no meio do fogo, já vai sublimando. E você, eu não senti muito prazer. E você, como eu prometi, você vai tomar um daninho de fogo, né? Lá dentro. Só um D6, só. Ele dá 6. Só 2. Eu dois. E agora não, não faz nada, porque quanto que é sua resistência? 4. 4. Eu tirei 2, não igualei sua resistência. Então você não toma ferimento do fogo. Então agora eu tô curado? Não, cura. Ainda não. Pô, mas cara não quer. Ainda não. Mas calma. Mas você nem tem ferimento aí, anotado? Tá, relaxa, não, você nem tá com ferimento. Curar que eu queria usar a cura rápida, né? Porque eu ia ganhar mais 2 de vigor. Ah, entendi. Entendi, entendi. Então vamos fazer o seguinte, eu vou rerolar o meu D6 aqui. Vou rerolar o meu D6. É a última ficha que eu mostro. Ah! Tá, é mais uma. O que você quer é que a gente faça o ferimento. 2. 4. Agora você toma um ferimento. Agora eu tenho que me curar. Agora você tem que se curar. Um D6. Isso. Eu tenho que fazer uma programação pra se curar? Acho que sim. Só na próxima rodada, maluco. 2 segundos. 1, 2. Mas por que esse automasoquismo aí? Porque ele quer ficar mais vigoroso. Cura rápida. Estou pouco vigoroso. Você adiciona mais 2 aos testes de cura. Não é que você vai ganhar mais 2 vigor pra usar. Não, o que falar naquela hora foi que mais cura 2. Rápida ganha mais 2 no vigor. Mais 2 no vigor. Ganha quando se curar. Pra testes de cura natural. Então não me serve de nada se eu não vou ganhar mais 2 no vigor. Se ferrou, guarda esse inteligente. Deu ruim. Nunca não vai ser útil nessa situação. Deu ruim. Mas vamos supor que você toma um monte de ferimento, aí você vai fazer primeiro socorro, alguma coisa assim pra curar, você vai ter mais 2 nesse teste. É que vocês foram uns filha da puta, vocês já foram direto, não tava. Não, foi opcional, né? Se vocês fossem pro outro lado, você ia usar isso daí. Bom, vamos lá. Agora eu tenho que jogar. Não precisa. Não, vez, não precisa. Não, não precisa que o ferimento não te feriu. Então já tá? Eu sou. Nem o fogo. Sou eu agora? Não. O meu é o rei. Nem o fogo me fere. Caramba, vocês têm. Então tem é o rei. É, não tem algum negócio de incêndio que a gente pode acionar pra foder com esse ritual dela aí? Porque tem fogo ali. Ela tem algum desses potinhos, tem fogo e tem um incenso. Tem os negocinhos de alarme de incenso em todas as paredes. Incêndio, tem o coisinho de incêndio. Tem isso, os sprinklers lá. Tem uma fumacinha ali que funciona. Com tem calor, né? Uma tem detector de fumaça que dispara alarme de incenso. E tem o negocinho que é acionado por calor. Então vou tentar acionar isso aí pra foder com o ritual dela. Ok. Negocinho na parede e negocinho no teto. Os dois? Eu tenho essa opção? Caramba, você é o homem elástico? Eu sou. Tá sempre fumando. Se você já pegou lá, já era. Tem isso também. É, que meu cigarro já aciona um. É que o cigarrinho é outro, mas ela tá fumando. Cigarro já aciona o sensor de fumaça e eu vou bater no cigarro aí o sensor vai gostar. Vai gostar. Ele não vai dar alarme de incenso, ele vai dar alarme de outra coisa. Vai dar alarme de muita louca. Ele passa pra mim. E aí, de que forma você quer fazer isso? Existe a possibilidade de eu acionar o de fumaça com um cigarro e apertar outro? Fumaça de maconha é bem denso. É que, teoricamente, os dois vão dar o mesmo efeito, né? Os dois dão o mesmo efeito. Os dois começam a cair água só. Então, se você ativar um só, já faz a função. Exato. É que um você vai mandar a fumaça lá pra cima, o outro você vai estourar um negocinho na parede. E onde que tá um esse precisa um teste de força. Tipo, aqui assim, aqui assim. Então não tá. E vocês chegam lá, fácil. Peraí, esse precisa de força, o outro precisa. E o de outro você teria que subir no carrinho aqui pra mandar uma baforada pro alto. Agilidade? Bem no sensor. É, sim, eu não, agilidade. Eu não sei escalar. Mas seria agilidade isso aí, pode ser. Pode ser agilidade? Pode ser agilidade. Então acho que eu vou na agilidade. Você não vai escalar, escalar uma parede, mas você vai só subir num negócio. Ah, então eu vou fazer um dia de agilidade. Então vai. Então é 2, 6? Isso. 2 salas, 3 dormitórios e um suíte. A perna virou. Vamos procurar no caso? 2 vagas para alto, edícula, mais um outro quarto. E churrasqueiro. Se você estiver procurando no caso, eu posso te ajudar. Eu tenho contrato até fevereiro daqui a tanto. Agora que ele saiu do armário, né? Eu quero pra derrubar a estátua, já vai mudar com o boy pra lá. Ah, não fala isso, o cara acredita, né? Ela não sei, mas se o Marcos tivesse pronto. Aqui... Ah, você não sabe. Só porque eu falei que eu achei que os dois eram namorados, gente. Só porque eu andava junto com o meu primo, não é casal pra ela. Não, nada a ver. Não era casal pra ela, não fode. Gente, vocês têm que levar em consideração que metade das vezes que eu ia pro Mega eu já ia chapada. Então, o dia do truco aí mesmo eu tava chapada, senão eu não teria ganhado aquele tudo. Não, mas você não ganhou da Fernanda. Ontem Fernanda descobrimos que 4. Acharam que era uma, não, era uma mesma era pessoa. Bolsominion, então qualquer coisa é lucro. É melhor ser gay que bolsominion. Muito melhor, qualquer coisa que vier é lucro. É, 4 eu consigo ser um consegue, negócio. Sai correndo, bate a mão assim em cima do carrinho de comida, pula assim no teto dele, dá aquela jambrada assim, quase tá derrubando. Isso, foda. Acende, mete a fumaça lá em cima. Quero ver até com mão pra isso. Aquela luz. Pior das hipóteses, o bombeiro acha lá, e na adrenalina. O pirão gritou. Começa a esguichar água por tudo quanto é canto. Esguichando água. A professora olha pra você. Alex, Alex. Assim você só facilita o meu trabalho. É verdade, ela tem que matar alguém com água também. Mas aí vai apagar o fogo do ritual dela. É... Dentro do forno? Dentro do forno. Não, mas ela tá com um potinho de fogo ali. Ah! Ela tem que ter os 4 elementos. Muito sagaz. Já apago o incenso e apago o coisinho do fogo. E tá tudo moiado, ela não vai conseguir acender apaga nada. Apaga os negocinhos ali de fora, sim. Não vai conseguir acender nada. Pode até matar o professor, só que não tá no ritual. Alô? Fernando mandou essa. Se o Becano quiser, eu vou mudar. Sem ele, vai ficar muito. Ok. Feito isso. Quem que é o próximo? Vai Joker. Joker não. Jack. Jason Momoa. Jason Momoa. Ah, o livro tá na mão dela ainda? Tá. Todo molhado. Todo molhado. Legal. Mas ela fechou, o bagulho é capa de couro, de madeira. E couro de carne humana ainda, viu? Couro humano ali o negócio. O skate aumenta a minha movimentação? Sim. Enquanto, assim, só pra saber. Enquanto? Pô, se já é rápido, fica mais rápido. Mais 2. Ok. Eu tenho que ficar bem rápido. É que eu quero vir aqui, pegar os casacos e ir embora. Tipo, pra... Oh, vamos embora. Bora. Larga lá e vamos. Ok. Ok. Mas dá pra, tipo, ir aqui, pegar os casacos e vir pra cá. Sair aqui? O mais longe possível. Vai ter que ser bem rápido. Joga o seu correr aí. Joga o seu D10 aí, vamos ver. D10. 8. Com mais 10, 18. 1, 2, 3, 4, 5... 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então chega lá fora. Caralho. Então eu vou lá, pego os casacos, grito: corram! E saio de skate. Muito bem. Muito bem. Vocês veem ele passando de skate no meio do carrinho destruído, aquele monte de água caindo, indo lá pra pegar os casacos, catando os casacos e voltando com tudo na direção de vocês. Porém, quando você pega os casacos, começa a pesar, o chão está encharcado de água, aquele monte de água despencando, dificultando sua visão, tá? Suas manobras se tornam muito difíceis ali por conta disso. Joga um teste de dirigir. Tristeza. por conta da água toda que tá caindo, fazendo aquele estardalhaço, você tem menos 2 nesse teste. A dificuldade é 4. Dificuldade é 4. Uma ficha aqui. Olha o dirigir que ele queria. Tá dirigindo pelo skate? O skate. Menos 2. Menos 2, 5. Ui, é perfeito. Ele montou no skate, pegou, jogou o skate assim no chão, pegou aquele impulso, saiu correndo, pulou em cima do skate e foi. Passou no meio das estátuas, perto da professora aqui, foi lá, pegou os casacos, né? Bateu o pé na parede aqui na porta da Câmara Fria, voltou, passou no meio de todo mundo aqui e veio com tudo. Começou a cair aquele monte de água, o skate começou a escorregar, né? Ele começou a fazer manobras eu assim. Eu também tenho navegar. No meio é. das poças d'água e saiu lá pra fora. Convocando vocês pra correrem. A pergunta é, por que você não salvou o professor? Sem tempo, irmão. Ótima. Muito boa. Não, Fabiano, deixa ele lá. Muito boa a interpretação. Ok, quem que é agora? Eu já fui. Eu acho que é tio. Agora é a professorinha Helena. Alex, assim você me fudi. Facilita o meu trabalho. Não tô lá dentro ainda, tô meio no cu. Só facilita o meu trabalho. Vamos olhar aqui as magias. É sem pulmão que eu ia morrer afogada. Eu já não tinha pulmão. Eu posso até morrer, mas o ritual dela não vai completar. Isso é quase interessante. Mas... Por quê? Morrer afogada? Não, ela é interessada na casa que eu tô. Aí eu caçaria a casa pra me mudar antes de março. Só uma boa notícia. Acho que eu vou mudar pro próximo da facu antes do pensado. Ou você precisar de ajuda para achar a casa, eu posso te ajudar, porque eu nas vezes. Não, mas tem uma casa meio que nós está dentro. Ah, tem uma viagem. Imensa, sim. Okay. Provavelmente não vai estar disponível ano que vem. Chovendo por toda a escola. Encharcado de água. Vocês encharcados de água. Né? A professora lá com o livro fechado, põe o livro debaixo dos braços, começa a mover as mãos, começa a gesticular, tá? E aí o frio ali dentro ele começa a aumentar cada vez mais. E toda aquela água que está empoçada no chão, ela congela. Filha da mãe. Primeiro, vocês vão fazer um teste de agilidade para não se pencarem no chão. Segundo, minha agilidade é 8, cara. Segundo, o frio ele é tão intenso, que começa a congelar as suas extremidades. Vocês vão tomar 2d4 de dano. Mas não posso pegar meu casaco com 3d4. Com a minha primeira? Ah, mas não vai dar tempo de vestir agora. Né? Que, agilidade pra não cair. Aqui mais uma ficha que eu vou. Tenho 7 de agilidade. É uma bosta. Olhar e tremer. Pois esta é sua morte. 5. Vai dar. Ok. Então deu 9. Pra caramba, 3. Ô, louco! Nossa. Posso pagar uma ficha pra você? Para de jogar? A gente não pode dar um golpe de estado nele? 9 com 8, 17. 17 com 4, 21. Vocês vão tomar 21 de dano. Qual que é a resistência de cada um de vocês? A minha é 4. A minha 9. É 6. 9? É, contra você tem uma ampliação. Você fica abalado e toma um ferimento. Consigo cancelar? O abalado sim. E faz isso em vigor para cancelar o ferimento. Tá. Mais um em vigor para cancelar o ferimento. É, quanto você tem? Eu tenho 6 de resistência. 6, deu 21. 18 dá 3. Tirei um 9. Cancela o ferimento, né? 3 ampliações. Você fica abalado e toma 3 ferimentos. Pera, é o 18 menos a minha resistência. É 18 dividido pela sua resistência. Só que não foi 18, foi 21 que eu tirei. Ah, 21 dividido. Eu arredondei pra 18 pra saber que são 3. Aliás, são 2. Porque é 6, né? Uhum. 6, 12 é uma ampliação. 18, 2, 24 é outra. Então são 2 ampliações. Você fica abalado e 2 ferimentos. Isso. Você... Abalado e 1 só. Tem uma ampliação. Quanto tem? Juntos dois ou um só? Resistência. 5. Ok. Vai dar 4. Menos 1. Abalado e 3 ferimentos. Você vem pra cá. Então eu morro? Não. Mas você vai ficar com menos 3 em qualquer ação que você for fazer. T tem como eu cancelar alguma dessas coisas? Fazer alguma coisa? Você pode cancelar a condição de estar abalada para poder agir normalmente. E você pode jogar um teste de vigor para absorver esse dano. Acho que eu vou só tirar o abalado por enquanto. Ok. Então não fica abalado. Então eu tenho três danos. Três danos, três ferimentos. Mas absorve todo o dano ou só um? Vai depender do teste de vigor. Teste de vigor, dificuldade 4. Se você tirar 8, você absorveu. Cancela 2. Se você tirar 12, você cancela 3. Certo, entendi. Entendeu? Quanto tem aí, Daniel? 4. 4? Nossa. Eu vou ficar aí na carta incapacitado. Vai ficar incapacitado. Você pode tentar fazer uma jogada de absorção. Quanto tem aí, Marco? Onde eu tenho? 4 também. Resistência. Ah, resistência 4. 4 também? Mesmo caso. Vocês vão ficar os dois incapacitados. A menos que vocês façam uma jogada para absorver o dano. Eu quero fazer isso aí. Então me dá uma ficha. E aí vocês vão fazer teste de vigor. Mas o teste de vigor eu faço com o dado que tá aqui no meu marcado? No vigor. Que bosta. Você tá no D4 aqui. Mais D6, não esquece D6. Hã? Ficar incapacitado no vídeo, ficou o quê? Eu sei, mas eu acho que eu morri. Que você pode morrer. Você tá desmaiado no chão, congelando. É um 4 também, eu vou acabar dando no mesmo. 5. Vai pra 3 de ferimento, fica igual a Monique. Eu posso pagar e fazer de novo? Pode. Pode dar menos de 5 e você se ferrar. Não, já tô com 3. Já foi. Não é? Não, você vai rerolar o dado. Aí você É uma jogada só pra absorver. Ou você aceita. Não, então eu vou ficar com 3, não. Vou me ferrar. Ok. Eu vou me ferrar de qualquer jeito. Como é que fazer o quê? Não nada. Tenha fé nos dados, cara. Tenha fé nos dados. Ou não. Não dá mais na minha raça aqui que dá mais certo. Vai tirar um 8. Amarelo. Vai dar um 4 aí, fica de boa. Não. 3. Oh, mas bateu na mão dele. Não bateu, não. Roubado agora. Você se sentiu roubado? Não, os dados não nunca mentem. Pode jogar de novo. Só esse daí. Vai dar um. Só o D4. Vai dar um. Deu 4. Ah, deu 4. Já melhorou. Já não tá incapacitado. Me senti injustiçado aí. Vai dar um, essa porcaria. 6. Ok. Cancela o ferimento. Então, vocês três, então. Estão abalados e com 3 ferimentos. Eu não. 2, 3. Não, mas eu não podia cancelar o abalado se eu pagar também? Pode. Não vou ficar abalado nada, pode. Não fica abalado. Ninguém tá na balada. Ok, professorinha Helena. Já foi. Eu já fiz aí. Sou o 2, eu sou o último. Minha carta é 2. Mas calma, que ela... Mas os últimos serão os primeiros. Ela vai completar a ação. Ah, não terminou ainda. Não. Ela sai se movendo pra cá e vem aqui pro fundo. E aí vocês escutam... Ela abriu o forno? Abre mais o forno. Ou ela fechou o forno? Ela fechou o desisto. Abre mais o gás. Ah. Mas peraí, o Alfred não tava lá? O Alfred tá lá ainda. Se ferrou, trouxa. Eu tô onde? Pra onde ela foi? Você está aqui, na beira do forno. Ela vem pra cá e faz... E começa a pegar mais fogo lá dentro ainda. E você com a mão lá dentro, vai se ferrar. Cara, eu tenho sorte. Ela vira pra você e fala... Não adianta, vocês não vão conseguir me impedir. Eu vou invocar o Uivo da Verdade a esse mundo. E ele será o meu servo. E eu terei poderes ilimitados. E aí o corpo que tava lá dentro, já incapacitado, que você deu uma compassada no peito dele, e começa só a estripuchar por causa das chamas. Mas nem grita, nem geme mais. Só tirar o cara de lá. Exato, não podia. E aí? Vamos matar o Fernando. Quem que é agora? Quando a gente faz coisa com o cara. Estátuas. Ah, 5zinhas. Estátuas. As estátuas comparadas. Elas têm que ficar no ritual, imagina. É porque alguém tá com água em tudo. Alguém fudeu com o ritual. E fudeu com o ritual das estatuinhas. Adoro a minha equipe. Vou lembrar de você. Quem que é agora? Então sou eu. Vai. Moçou ele lá. Mas ela já reviveu do estado de catatônico? Que tava morta lá no chão? Já. Ah, bom. Eu quero saber o que aconteceu comigo. Você tá lá perto do fogo, o fogo estrala. Você tá lá. Possivelmente tá morto. Pegando fogo assim ao redor do seu braço e, sei lá, dando compassada no professor. Cara, eu tô aquela morrendo. Vez que você me deixou de hack, filha da puta. Eu tô morrendo com certo prazer. Eu quero olhar assim, cara, rancoroso. Tem alguma planta ali? Planta? É. Escola, tem? Tem. Beleza. Por quê? Vou pegar o punhal, né? Vou sacar e falar assim, nessa água usada pra apagar os incêndios, eu banho esse punhal. Passo assim na água que tá caindo. Caralho. Corro até a planta, nessa terra usada pra germiná-la, eu banho esse punhal. Vou passar na terra. Caralho. Né? E eu vou correr no forno. Ok. Nesse fogo usado para preparar o alimento de todos, eu banho esse punhal. E passo lá que já tá aberto mesmo, foda-se. Ok. Tá. Eu falo assim, com o ar que é usado para estarmos vivos, eu banho esse punhal. E eu paro na frente dela assim e bato pra apagar o forno. Nossa, deve ser dois Benny, hein? Bateu no quê? No negócio pra fechar o forno. Pra... Um Benny pra cada elemento. Legal. Você foi lá pertinho dela? Fui. E para na frente dela assim. Olha, punhal. Um Benny, agora com o punhal. Caralho. Caralho, porra. E dou um tapa na cara desse e... Para de matar o meu filho, filho da puta. Calma. A melhor capa que eu tô vendo. Tira ele daí. Tá vendo? Vocês achavam que o cara que rico que era o cuzão. Tá vendo? Toma. É que geralmente é sempre o rico que é o cuzão. De algum jeito ele vai ser. Tem tempo ainda, tem tempo ainda. Filha da puta, para de matar o senhor, tira ele daí. Ok, puta que pariu. Quando você, faz tudo isso, banha o punhal na água, na terra, no fogo, na sua baba, quer dizer, no seu ventinho, no seu bafo, né? E aí você vai e desliga, ou bate no botãozinho de emergência lá do forno, desliga o negócio do forno e as chamas cedem, né? O punhal começa a brilhar. Glória a Deus. Fodeu. Caralho, que bonito. Foi... arrumou o armário do Henquinho. Foi todo mundo? Foi. Ok, vamos pegar a cartinha de novo. Esse aí tinha que ter sido embaralhado, né? Usando a minha passiva. Na verdade, não. Porque ninguém pegou o Coringa, mas tudo bem. Ah, a gente embaralhou o resto. É, não tem problema. Ah. Só reza pra não pegar o Coringa. A minha é 6, por você não pode ser menor que 5. Você saca outra. Eu saco outra. Você vai sacando até dar maior que 5. Minha 8. Não é que? 9. Ok. Mas. Bom, hein? Só reza pra não sair um Ais aqui. Não vai sair, não, relaxa. Esse é um 2. Oi, o valetão! Dama, valete, um reis ou como é que é aqui? Rei, dama, valete. Então eu sou o primeiro que rei, sei. Rainha e o escravo. Então eu sou o primeiro que sei ainda. Filha da puta. Caralho, você. Não, 8. Todo mundo foi blindão. Não, ele é blindão. Tem um rei, tem um rei ali. Tem um rei ali. O Bruce Wayne tá com o rei. E aí, Bruce Wayne? Tá, pera, vamos lá entender o contexto. Você correu aqui pra fora pra chamar a atenção dela. Mas ela cagou e andou pra você e foi lá tacar mais fogo no velho. Tá. Você tá aqui fora e aí você viu que o chão inteiro congelou. E você quase morreu por conta disso. Bom, esse pentagrama aí que as estátuas formam, tem alguma coisa a ver com o ritual? Tem. Tem. Não, mas também já não vai funcionar. Tem, mas quando a Alex tacou água em tudo... Ah, vou pegar... Algum processo do ritual foi cancelado nisso. Vou pegar meu taco de beijo e mandar na cabeça dela e vou ver o que dá. Ok. O professor já morreu mesmo? O que é matar dois? Ok. Então faz uma jogada de lutar. Já vai ter que fazer seleção de currículo mesmo? Tô vendo a polícia chegando e falando que porra... O que tá acontecendo aqui? Caralho, eu tenho 6. 4. Oh, muito bom, hein? Só precisa de mais um doisinho. Acerto 4. 2. 6, ok, acertou, perfeito. Chegou e pum, acertou o taco de beisebol nela. Agora vai jogar o dano. Dano de um taco de beisebol. E tá batendo na professora ou na estátua? Na professora. Na professora. Eu gosto disso. As estátuas estão paradas. Eu ia atacar vocês com as 5 estátuas, mas não deu. Não deu equipamento. Pô, eu furei um professor e me criticaram. Agora não só porque vai acabar. Dá uma paulada na professora, a professora legal da escola. O professor tá querendo matar a galera geral. Furou, eu só matei um professor. A professora na legal. Ele tá matando a professora, ainda é mulher ainda. Ó, força mais D8. Força é 8. Então 2 D8. 2 D8. Ah, tem mais um D8 aqui. 2 D8, o cara que vai conseguir dar 2-1. Brincadeira. Um 8 e um 4. Aí. 8, 5. Não tem quanto restante? Tem 6. 13. 13? Sente o cacete nela. Ok. 13. Pô, fala que ela tá abalada. Muito bem. Ela tem choque. Ela tem 6, então deu uma ampliação. Então ela fica abalada e com um ferimento. Muito bem. Essa coragem que eu coloquei aqui não valia de nada, que não serviu pra nada. Você viu. Na verdade, se fosse ver o correto mesmo, teria que fazer vocês fazerem teste de medo para enfrentar essa situação. Né? Mas... É que a gente já ficou corajoso depois. A gente já ficou corajoso depois da estátua. Não, não vamos complicar uma primeira experiência de vocês. Ok. Você vai com tudo nela, né? Ela tá irritada com ela que foi lá e apagou o fogo. Tá virando para fazer alguma coisa e não dá nem tempo dela pensar. O seu taco de beisebol bate com tudo na testa dela, joga ela na parede, ela olha, chacoalha a cabeça atordoada, né? Olha para você, cabeça dela sangrando assim, profusão, cobrindo o olho dela, e ela fica tentando recobrar a consciência, bastante abalada com a pancada que você deu nela. Próximo. Eu empresto o taco se alguém der uma paulada. Depois do rei. Eu acho que sou eu, né? Rainhas. Rainhas. Ai, caralho. E aí? Ó, eu não queria. Mas eu vou meter a adagada no C. Eu não sou proficiente com isso, mas vou meter a adagada no C. Ok. Você vai... Ou... Lutar e arremessar? Exato. Eu vou arremessar, então. Ok. Porque eu, pelo menos não vai cancelar. Eu vou cancelar okay. O meu debuff. Ok, você tem mais dois porque a adaga tá abençoada. Eu tenho mais. Então, nossa, então eu vou ter mais dois. Eu já tenho mais dois em arremessar. Ok. Leo, mas eu não tenho a perícia. Mais 4? É, mas é que eu tenho menos 2 porque eu não tenho a perícia arremessar. Tá. Você não tem a perícia arremessar? Eu tenho atirar. Eu achei que servia e era atirar pra arremessar. E aqueles pontinhos também. Extras que vocês deixaram reservados? Não deixei. Não deixou? Não deixei. Porque eu achei que atirar era pra atirar facas também. Não, arremessar. Posso ter. Ó, deu um 4 ali. Que rolar esse D4. 19, deu um ponto. Ô, louco, 8, outro 4. Fudeu. Aí fodeu que amanhã só tem 6 no aparelho. Ô, louco! Mas daqui dá sorte. É a daga abençoada mesmo, né? Quanto no total? Isso costumava me dar sorte. 15. 15? Deu uma ampliação. Então agora você vai jogar o dano da adaga. Um 4 também. Dano da adaga é a sua força. Um de 4. Isso. 3d6. Louco! Porque ela está abençoada agora. Mais, mais um d6 extra por causa da ampliação que você conseguiu. Porra! Mas vai matar ela agora. Mas só ela não deveria rolar agilidade, o dado da agilidade ao invés da força? Olha, seria bem melhor do que esse d4. Eu acho que aqui. Não. Okay. Não, porque é um d8 com d4. Então vamos dar uma olhadinha. Eu vou rolar os d6 então, depois eu rolo o d4. Espera um pouquinho, pra rolar tudo junto. Rapiducho. Tá aqui. Taxa de distância. Atirar pra qualquer. Ou arremessar pra armas. Ou objetos arremessados. Dano. Armas brancas causam dano de dano mais o dado de força do usuário. Ok. É força mesmo. E se quiser gastar um bene pra usar agilidade no lugar. Isso faz depois que eu rolo, caralho. É, pensei agora. Nossa! 6,5. Dá outro desses aí pra gente. Pega o rosa que ele dá sorte. Porra! Nossa. Que sorte, hein? Sorte foi. Foi o rosa que você me deu. Quer gastar um bene pra rerolar? Posso? Eu acho que pode. Então eu vou, né? Se não puder, a daga abençoada, então pode. Deixa esse desses de fora, que se eu defesa aqui eu vou fazer. É que esse D6 não é o padrão, né? Por que não é o padrão? Porque eu rolei um a mais porque eu explodi. Agora explodiu de novo. Ah, entendi. Tem 3 pelo menos. Entendi. Dez. Mais 2, 4, 6. 20. Ai, carai. Matou. 20. Eu tenho 6. 12, 18. Ela fica duplamente abalada. Ela fica dois testes. Não fica duplamente abalada, engraçadinha. Tá, eu vou. Agora seria a vez da mulher, né? Isso, agora você agora é endemoniada. Não morreu depois de morrer. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Eu vou então. Ah, agora é uma bosta. Vou cancelar a condição de abalado dela. Eu vou gastar minha última fichinha pra fazer uma jogada de vigor pra ela tentar absorver esse dano. Só que ela tá com menos 3. Tava esquecendo de contar pra computar isso. Vigor dela, D8. Puta que pariu. Tá só com menos 2 agora. Não? Não. Menos 4. Menos 3. Menos 1. Menos 2? Tá com menos 3, não tá? Tá com menos 3. Ela tá abalada, atordoada e... fudida, tudo estrupiada. Ok, o que ela vai fazer? Morre. Pernas pra que te quero. corre mesmo. Ela tá com a adaga cravada assim no meio do peito dela. Tá? E... cabeça sangrando, estourada, assim, afundada na cabeça dela, do taco de beisebol do Wayne. Ela pega e sai correndo, desesperada, cambaleando, escorregando. Vou rolar uma agilidade pra ver se ela vai cair. Também. D6. Ok, ela não cai. Ela não cai. Super acostumada a andar em gelo. Super acostumada a andar no gelo. Ela sai, fugindo de vocês cantando Let It Go. É porque é artista, né? Artista do gelo. Cantando Let It Go, né? Vai e se afasta de vocês, fugindo o máximo possível. Só que é o máximo possível. Dano, quando tá abalado, tem redução no deslocamento. Eu não lembro quanto é que é, mas eu vou fazer como se fosse a metade. Então, vou jogar o correr dela. 3. 3 com 6 dá 9 e vai ser 4,5. Então, ela tava aqui, né? 1, 2, 3. Ela para aqui, assim, ó. É o máximo que ela consegue fugir. O máximo que ela consegue correr. E aí, é com vocês. A daga no peito. O 9 do menino. Cabeça estourada. E ela vai correndo pra fora. Fugindo, cambaleando. Agora é o menino do skate. Meu fogo. Eu coloco o meu casaco ali. Ok. Eles estão preocupados em passar frio. Mano, eu tô do lado do forno. Eu tava quentinho até agora. É, mano. Tá quentinho ali. No melhor lugar possível. Tá quentinho. Eu coloco a mochila em cima do skate. Ok. Jogo o skate pra perto dela. Aham. Uh-huh. E dessa vez eu jogo a tocha na mochila. Filha da puta. Filha da puta. Tá, joga arremessar. E lá vamos nós, né? Arremessar isso aí tá ruim, cara. É. Ruim é aí, errar esse tocha. Não tem pontinho pra gastar? Mas assim... é... não, ele tem sim. Pela ideia, ele tem. Porque foi muito boa essa ideia. Mas causaria uma explosão, aquilo pegaria fogo... Você abriu uma válvulinha de algum gásinho na hora que você fez isso? Ok, abro ali todos os produtos que posso, ali o mais rápido possível, e empurro ali. Ok. Agora eu vou tentar acertar a tocha. Vamos ver. Acertou, cinco. Ok. E aí vocês vêm, o Jason Momoa... E agora tá tudo água, né? Por todo lugar, água, gelo, né? Ele agora ele fica foda, né? No ambiente dele, né? Abre. Você só vem ele virando valvulinha. Começa a sair aquele gás, põe em cima da mochila, dá aquele chute e joga a tocha. A tocha vai rodopiando. Chega perto assim, do skate, não chega nem a tocar no skate. Tá? Quando cai ali, já incendeia o primeiro botijão de gás e explode. Bem onde a professora tava. Tá? E a explosão, ela... eu acho que vocês têm que jogar um teste de agilidade, todo mundo que tá na região aqui, tipo você que tá lá em cima, com menos 2 de dificuldade. Eu já saí do forno. Você tá aqui no forno, tá protegido ali. Você também tá pra cá, tá protegido. Você também tá pra cá. Você veio meter meteu o tacap nela. Só eu me fudi? Só você vai se fuder. Tá protegido. Ok, nossa. Não me fudi mais. De novo. Aquela explosão épica, as pessoas quase pulando. Então, é 9. Nossa. Menos 2, 7. Ok. Vocês veem a Alex Nock, dá aquela explosão. Ela se joga pra trás, dando um mortal assim no alto. Segura. Segura assim no teto do carrinho de comida, aí se protege atrás dele. Tá, o carrinho é jogado com violência na parede, tá, mas não chega a te ferir. Tá? E vocês só veem aquela bola de fogo em chamas, incandescente, brilhando, correndo em direção da porta aqui. Tá? Vão caindo pedaços assim incandescentes no chão, que vocês imaginam que seja óleo ou algum combustível, mas quando vocês olham com mais atenção, vocês percebem que são pedaços da própria professora. Tá? E quando ela finalmente consegue chegar aqui na porta, o corpo em chamas dela tomba assim de joelhos, cai pra frente e para de se mexer completamente. E as chamas vão consumindo ela pouco a pouco, até que ela vira só um pedaço de carvão no chão. Eu viro ali. Oh, alguém viu se o meu skate tá bem assim? Tá bem, bem moído. Só os pedaços do seu skate. Mas o skate tá bom. Eu acho que esse professor aqui vai te dar um skate novo daqui a pouco. Ok. Ainda tem dois. Certo. Vocês vão, puxam o professor. Ele tá bem ferido, bem atordoado. Cara, eu não tenho, mas eu consigo jogar um primeiro socorros? Sim. Qualquer um de vocês consegue jogar. Cara, eu não sei porque a preocupação de vocês em salvar o professor. É, porque... Posso tentar fazer um primeiro socorro? Exato, porque senão vai falar que nós fudeu tudo. Eu posso pegar minha arma e dar uns três tiros no cara que furou o professor com compasso? Só cortar esse trecho. Pode, por favor. Pode. Vamos rolar. Curar. Ainda tem um faxineiro, gente. Esperteza. É, oito. Pode jogar esperteza. Então é só um oito. Seis. Isso. Onde que eu aqui, cara? 11. Yes. Ok. Traz o professor de volta à consciência. Ele olha assim. Tudo bem. Eu tiro os amarros. Não tiro da boca, não. Só desamarro. Ele tá tudo bem, tá tudo bem. Fica tranquilo. Ele levanta assustado. Não, dá uma cobrada. Ele fala assim, ó. Tá tudo tranquilo. Se meu castigo acabou, fião. Senão, é, se não, a gente põe você no forno de volta. E o meu skate também. Ele tira. Oh. O que aconteceu aqui? Tava tentando te assar. A gente só te salvou. Aquela desgraçada tentou me matar. É, de nada. É, cara, queria chamar o plano da Vivo. Vai chamar o Cleiton. Plano da Vivo. O plano da Vivo. E tipo assim, pra ele perdoar minha pessoa, não posso usar minhas curas rápidas nele, não? Não só eu me foda nessa bala agora, salvar o animal. Então, você pode tentar uma outra jogada aí, mas eu não vou dar muita dica, não. Ele vai matar? Pode tentar. Eu acho. Que eu não sei, né? Mas o professor, ele olha pra vocês. Olha lá fora. Vê lá carbonizado. Vê todo o estrago que foi causado ali. Vocês fizeram isso? Sim. Não. Eu consigo ver ele falando, né? Vai ter que ir no outro sábado pra detenção por causa dessa bagunça. É um filho da mãe, meu. Olha, professor, pra todos os efeitos, pra toda a mídia, explodiu um botijão de gás. Ou alguns, assim. Essa escola tem pouca segurança, só uma porta de saída pra quem quer sala, caralho. Não tem janela. Não tem janela nessa porra. Se isso ficar uma reforma no prédio. Eu acho que eu vou ficar com essa versão. Foi o que eu imaginei. É. Ou agora, você fica com essa versão, você fica com o forno. Vamos tirar os tatos, vamos tirar as coisas. Que o senhor vai pra lá. Vai embora. Vai pra mulher. Que não, a gente vai embora. Temos que chamar a polícia. Por quê? Aliás, não precisa. Não, a polícia não é confiável. Você tem certeza que você quer chamar a polícia? Um minuto. Exato. Polícia e bombeiro, os bombeiros estão chegando. É verdade. Vamos explodir aqui de verdade, então? Acho uma boa ideia. É. Porque não vai dar tempo da gente limpar tudo. Aproveita, eles fazem uma reforma, porque... Ele tá precisando. Já explodiu mesmo. Explode tudo. Vamos lá. Não, eu não tenho isqueiro. Eu tive isqueiro. Tem maçarico também. Mas você vai parecer que é incendiário. E tem uma biblioteca. Na verdade, ele já tá pegando fogo no laboratório de química. Ah, eu acho. É verdade. Eu acho. Eu vou fingir que eu não vi nada do que aconteceu aqui. Aconteceu, eu vou voltar para a minha sala. Uhum. E vocês estão dispensados da detenção. Mas não pode explodir a cozinha? Eu vou voltar para minha revista. E eu não vi nada do que aconteceu. Ótimo. Vamos explodir a cozinha. Ele se levanta e sai. A gente explode a cozinha. Vocês explodem a cozinha. Eu pego a daga, põe no bolso e... Ok. Muito inteligente. Bruce Wayne. Faltou. Oh, mas você precisa de mais dinheiro, caralho. Você não precisa de dinheiro. Não compra porra, playboy. Vocês explodem a cozinha. 5 minutos depois que explode a cozinha, tá? Chega o corpo de bombeiros. Chega a polícia junto. Ele tá lá na biblioteca. Os bombeiros, eles demoram longos minutos para conseguir entrar na escola, porque a neve que caiu lá fora foi tão grande, que cobriu as portas ali. A porta, tá? Né? Que só tem uma. Só tem uma porta. Essa escola, caiu um uma nevasca tremenda ali, que soterrou a porta ali e que impediu vocês de saírem de lá. Quando os bombeiros finalmente entram, vocês estão lá, caras assustados, não? Na biblioteca, o professor dizendo que não sabe o que aconteceu, preocupado, dando graças a Deus que os bombeiros chegaram. A polícia e os bombeiros vão averiguar, encontra a cozinha explodida, um botijão de gás explodido, professora carbonizada, os pedaços que sobrou dela, pedaços de estátua que estavam na cozinha, eles não conseguem entender o porquê. Espero que não ache meu skate. Pedaços de um skate. Tinha um outro corpo, machado na cabeça? Os restos do outro corpo. encontram o corpo do faxineiro dentro da sala de artes. O louco, você do departamento de artes. Eu não vou fingir que eu tô me sentindo mal por isso. Ele, eu não estou. Ele, e aí é o que ninguém consegue entender, mas o faxineiro, ele está morto. Ele morreu afogado, com a cabeça enfiada dentro do balde de limpeza dele. Será água da véia? Dentro do balde de limpeza. Eles não conseguem. Eu ainda chuto que foi o Alfen, que vacilou. Só pode ter sido. Eles não conseguem compreender o que aconteceu ali. A polícia encerra as investigações e esse acaba se tornando o terceiro caso misterioso que ocorre na escola de Sherman. Sem explicação do que aconteceu com a explosão do bujão e com o faxineiro que morreu afogado dentro do próprio balde de limpeza. O caso é encerrado. E uma semana depois, vocês voltam às aulas normais. E o Alfred? Você achou que não ia voltar pra detenção, né? Os caras é bom mesmo. Nossa, ele construiu a cozinha. E dessa vez porta, sem detenção. Uma dúvida. Mas e o cara rico? O que que tem? Ele vai ficar livre por aí. Ele não fez nada? A gente tava fazendo a professora, ele só tinha informações de que era suspeito. Ele era um cara que tava investigando o que aconteceu. No fim, ele era o único rico bom. Esse era a filha. Exato. Falou o cara que tentou matar o professor. É. O riquinho foi o altruísta que foi o primeiro a atacar o professor. E que eu não vou falar nada, mas o faxineiro foi legal. Foi gente, é isso. Importante que eu entrei no Batmóvel e fui embora. Ele comprou uma adaga. Com a minha adaga. Ele comprou um Batmóvel com a adaga. Não, não, vai comprar ele na casa dele. Filho da puta dessa adaga que vai vender essa porra. Né, gente? Não, vai comprar meus irmãozinhos estão com fome, caralho. Cara. É assim é a vida, né? Quem menos precisa é o que mais recebe. Bom, o que, que vocês acharam? Espero muito que vocês tenham gostado. Da hora pra caramba. Só chamar pro próximo. Na verdade, só chamar pro próximo. Na verdade, eu já tinha gostado daquele que nós jogou no Mega aquele dia. Aquilo foi engraçado pra caralho. Ah, aquele lá começou a falar de matar Bolsonaro, como você não vai gostar, né, cara? Você senta o certo prazer. Matar Bolsonaro, isso. Matar Boro, matar que Trump. É fictício, mas você senta o certo prazer ali. Então, bora pro Mega agora? Que aí isso? Tenho... Falando em Mega? Nossa. Até em 50 minutos. Caramba. Não é. Você vai entrar? Você vai entrar às 10? É, 8 horas. Às 10. Às 10. Aí tem que dar um pulo em casa e pegar o uniforme. Eu fui muito burro, eu esqueci. De trabalhar de bem eu coisa, perdi o começo. Deixa.